Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância. Não começando com ele, Márcio Zanon, que já foi jantar, mas daqui a pouco estará conosco aqui. Mas temos ele, o maior autor nacional desse país e de outros países também, Léo Oliveira. Olá, bípedes! Como vocês estão? Vai, gente, senhor K. Pensando na nova persona, senhor L. Adoro! Adoro, senhor L. Tô aqui com meu perfume do Cebolinha, né, menino? Ah, é a nova trend do momento, né? Uhum. Fiquei como saber que o item de consumo mais desejado do momento é o perfume do Cebolinha by Jequiti. Item de desejo, né, agora. Está esgotado, tal qual o Ovo Caribe, o perfume de Cebolinha você não encontra mais em nenhuma loja. Menino, que surto é esse, né? Ovo Caribe, R$80 esgotado no Brasil, né? É, eu já revelei que aqui em Brasília nunca chegou, né? Nunca chegou o Ovo Caribe aí, gente? Não, desde que começou a vender ovo eu procurei Caribe, que Henrique gosta, né, desses que aderiu à moda Caribe. E nunca teve, desconfio que só no Sudeste mesmo. Será que foi igual o McFish, menino? Que fizeram 10 unidades e falaram que relançaram? Pode ser, mas aqui teve o McFish. Mas era só uns 5, né, que tinha, assim, pra dizer que teve. Teve assim, teve. Oh. É, mas pelo menos achei, né, porque o Caribe... Que não teve, assim, né, teve. Mas já acabou o McFish também? Já acabou-se. Acabou-se tudo, gente, já. Gente, que absurdo. É. Tá pensando o quê? Tá de bobeira? O negócio é violento. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, agora que faça em casa. Será que não tem nem na Disney do Brasil? Um grande Beto Carreiro, né, menino? Que o ingresso é R$1.000, né? Olha, cansado, Brasil. Que ódio. Mas agora a gente vai ter a Disney do Brasil, né? Que foi comprada lá pelo menino da Cacau Show, né? Sim. Eu esqueci. Vem aí. Play Center, menino? Center Norte, sei lá. Foi o Play Center. Play Center, né? Tô sabendo pra caramba. Mas, vamos começar aqui no nosso bloco de notícias e amenidades. Não sei se o Leoz quer falar. Eu não quero falar sobre Big Brother Brasil, estou cansado. Eu não quero falar, mas eu acho que eu devo, o quê? Não quero falar, estou exausto. Estou exausto, entendeu? Ah, vamos falar. Eu não tô assistindo, mas eu quero falar, vamos lá. Tem me desgastado muito, essa semana eu me desgastei novamente. Porque a gente já sabe, né, eu e Zanon, a gente tá aqui, a gente continua acompanhando essa bosta, a gente sabe que o jogo já tá ganho, mas a gente continua se humilhando. E aí a gente teve o Sincerão na segunda-feira, né, que era aquele da bomba de fumaça, você tinha que eleger sua decepção, e mais alguma coisa que eu já esqueci também, foda-se. E aí depois teve uma briga generalizada, e aí Megamind saiu do personagem, né, tanto ele quanto... A liminha de calcinha. Os dois saíram do personagem, né? E o Megamind foi pra cima do Bim foi pra cima do Megamind. A porrada ia estancar e o Boninho não deixou, né? O Boninho entrou, gritou desesperada: meninas, pare, por favor, pelo amor de Deus, não pode. Ai, ai, ai. É que o Big Brother é um jogo de agressões verbais, né, Nino? Exato, exato. Só pode ir na palavra, né? Uhum. E aí ontem, né, menino, terça-feira, Tadeu entrou e fez ai, ai, ai, meninos feios, né? Gente, aí, não faz isso, hein, ele pediu. Ele falou assim, já avisei, hein, já avisei duas vezes, na terceira vou avisar de novo, hein. Assim como a Liminha, né, que levou várias advertências à próxima era expulsão, derrubou Sabrina Sato e falaram assim, olha, não faz. Exato. E aí a gente vê o Bim claramente envergonhado, né? E o Megamind sorrindo, porque ele sabe que não houve nada, porque ele tá ali. E aí hoje, pra piorar, fizeram um VT horroroso, né? Que eles, vamos pular pelado na piscina. Ai, gente, cansado demais. Aí fica aquela... Cara, nossa, vou correr um risco de ser machista. Mas foda-se que eu já tô cancelado pra caralho também. Mas eu tô com um ódio da luva de pedreiro do Braz, um ódio. Eu acho que o meu ódio por ela transpassou do Megamind, né? Porque ela é uma mina insuportável. Ela não sabe falar, ou ela faz um personagem que não sabe falar. Ela não sabe o significado das palavras, né? Primeiro com aquele negócio da Fernanda é falsa, Fernanda é falsa, Fernanda é falsa. Sendo que tudo que a Fernanda não foi com ela foi falsa, né? Falou sempre na cara dela. É, a pessoa que fala que prefere cortar a mão do que tá com você se ela for falsa, né, meu amigo? Imagina a verdade, né? Aí agora ela fica com esse negócio de que a Pitel não tem argumento, porque é, o grupo, né, deles lá, os Obreiros Universal, o STF, eles podem falar tudo, combinar voto, que pra... sucesso. Se o resto da galera faz, não podem, e não sabe jogar, e não tem argumento, porque eles são os do bem, é, a galera é do mal. Igual hoje, ela meteu um papo lá de que, ah, não, porque a nossa amizade é pura, e é onde existe a pureza, Deus tá no meio, por isso a gente se dá bem. Ah, gente, pelo amor de Deus, aí a galera foi resgatar 1 milhão de vídeos, né, que tem a Alegrete, né, o boneco Woody, tem a Furtani, né, A própria Liminha de Calcinha e Tonhão falando mal pra caralho do Megamente, descendo o cacete nele, que ele é energia baixa, baixo astral, manipulador, safado, duas caras, né? O jogo vira, né? Aí depois que fica falando do Gnomos, que eles se associam por interesse, mas pelo menos eles se associam por interesse sabendo que é por interesse, que é pro jogo, que é pra botar o STF no paredão, entendeu? Eu, hein? Cansado, gente. É assim, o que mais tem me irritado, me irritaria mais se eu ainda assistisse, né? Que realmente tenho evitado, é que assim, ah, beleza, o Megamente vai ganhar, já falei aqui várias vezes, ah, massa, mereceu pelo que ele fez lá no começo. A Liminha tem esse grande carisma aí, né, que as pessoas enxergam nela, ótimo. Só que o Bolinho, o senhor Bolinho, ele nessa de tipo, eu acho que esse Big Brother com certeza superou em engajamento aí, né, audiência, os dois anteriores pelo menos. E aí ele tem tanto medo dele perder esse último mês aí de Mina de Ouro com as fadas, com a STF, que ele vai proibindo qualquer chance do Megamente descontrolar. Porque assim, a gente sabe que ele está um triz de Coringa e ser expulso, né, que é o desejo da maioria da galera. E aí é isso, o cara faz um sincerão que é pra gerar barraco, mas tem que parar o barraco. E aí, esse não é o Big Brother que a gente quer ver. E assim, isso pra mim é você tirar qualquer... Eu sei que o reality show não é nada realidade, não é nada natural, mas assim, se você, a partir do momento que o seu favorito tá pra perder o controle, você para a dinâmica que é a natural do programa, eu acho que você... Tanto que assim, o dia lá da eliminação de Lady, né, RIP, ele foi, parece, um grande recorde de audiência. Mas não foi um grande recorde de audiência porque as pessoas queriam ver um VT do Megamente. Foi um recorde de audiência porque as pessoas queriam ver se tem expulsão. Exatamente. A partir do momento que não tem e só tem um discursinho ai ai ai de Tadeu Schmidt, as pessoas falam, ah, tá bom, gente, nada, nunca. Esse cara pode matar alguém lá dentro que o Boninho vai encobrir. Exato, e eu acho que mais do que isso, né, acaba abrindo um precedente não só pra esse Big Brother agora, como pros próximos. Uhum. Porque eu vi uma galera dos BBBs passados, Ana Paula Renault, nossa espiã Sara, a Elana. Arthur, né? Aguiar. Arthur, Aguiar, não, o Pãozinho. Nunca errou. Abriu um precedente de que, tipo, tudo é liberado se você for se você for o favorito. Tudo tá liberado, Sim. Tudo é permitido. Entendeu? É porque bem isso, a Pitel sempre falou em relação ao que o público faz. Ah, beleza, você é o queridinho, você pode falar atrocidades, você quer, tudo vai estar de boa, vai ser compreendido, vai ser perdoado, vai ser passado a mão, o pano, né? E se você for odiado, qualquer coisa que você falar vai ser levado ao extremo de, ah, olha que pessoa horrível, como fazer com a Fernanda, né? As pessoas que não gostam dela. Beleza, exato. O público ser assim, a gente... entre aspas, muitas aspas, entende. Mas a direção fazer isso é um pouco, né? Uhum. Mas é assim, porque foram muitos momentos de permissividade, né, que eles fizeram. Ah, Davi quer desistir. Não abre a bendita da porta. Não deixa desistir. Aí vem Boninho, fala com ele. Ah, cara, você tá arrasando aqui. Continua na casa, tu vai brilhar muito pra ganhar essa porra. Lady quer fazer um negócio. Posso jogar as roupas na piscina? Minha filha, não agredindo a pessoa, pode fazer o que você quiser. jogou a mala na piscina. Ai, ai, ai, não pode, que coisa feia, não é o Big Brother que as pessoas querem ver. Ué, meu filho, você decide. Decide o que você quer. Entendeu? Não, e é o que você falou, né? Se tem uma chamada pra duas pessoas por possibilidade de agressão, uma fica envergonhada, cabeça baixa, e a outra sorrindo, tipo, foda-se. Tá bem claro o que tá rolando, né? Exatamente. E aí a gente, né, se a gente pegar só os dois barracos recentes, uma mala jogada na piscina causou um tumulto muito maior na cabeça do Boninho do que duas pessoas praticamente se agredindo aos socos dentro do programa, né? E aí ele não viu nada. Agora, um relão que WC deu no Megamente foi passivo de expulsão do programa, né? Uhum. Tanto que, assim, WC agora a gente tem que trazer, né, a tona, escoringou também nas redes sociais, né? Já apagou o vídeo de desculpa. Apagou o vídeo do racismo estrutural, falou que cansou de ser bode expiatório, tá? O povo já começou, olha aí, ela mostrando as garras pela provável possível expulsão de Davi. Pra mim, o que ela tá falando sobre ser bode expiatório não é sobre o Davi, não, é sobre o Bolinho. Sobre o Bolinho, exatamente. Porque, tipo assim, a gente sabe que ela foi tirada pra preservar a imagem, porém, peronomútil. Deu essa entrevista malamanhada pro Fantástico, agora ela deve estar pensando, porra, eu tô aqui, baixando a cabeça, ah, essa não sou eu, né, esses dias não são maiores 40 anos da minha vida. Só que o diretor tá passando a mão na cabeça do menino foda, e eu só me fudi? Eu acho que quando acabar o contrato, a gata vai hablar. Quando acabar o contrato. Ansiosamente. Quando o contrato, eu acho que ela vai hablar muito. E que ela fosse no Wanda com o Carol Conká. Porque eu acho que abriu um precedente horroroso, entendeu? Pra você forjar. Porque acho que sim, se você fez pra um, ai, me senti agredido, quero que expulse a pessoa, qualquer pessoa pode fazer isso agora, a partir de agora. Me senti agredido. Né? Se, Buda e Xereca, né? Lucas Xereca podia ter falado lá, gente, me senti agredido, bim, de bu, caí igual um saco de bode no chão. Né? A Fernanda mesmo podia ter feito assim, ai, Davi quase quebrou meu braço ali, né, enquanto eu tava tentando segurá-lo. Uhum. Me senti agredida, expulsa ele, né? Sim. E ele ainda continuou essa noite, né, que eles conversaram e tal lá. É, ela falou claramente que eles estão em grupos separados e tal, não sei o quê. E ele falou na academia, né, com os aliados dele lá, que ele, ah, não, porque vou desmascarar ela, que eu vou falar, chamar ela pro nosso grupo pra ver se ela deixa os gnomos. E ela falou, nós damos grupos, nós jogamos jogos diferentes. Nós estamos em grupos separados, nós somos rivais. Ai. Na cara dele, assim, otário, cuzão. Porque ela é falsa, né? Ela é falsa, né? Ela é muito falsa. E isso que ele falou, que o que é dela tá guardado, né? Várias dessas aí ele mandou nessa última semana. Nessa última semana não, nesses últimos dois dias. Uhum. É, até lá no trabalho a gente tava conversando na segunda-feira mais cedo, né? Quando ainda tava no negócio de pode ter expulsão, não pode ter expulsão. Eu falei que se, por acaso, expulsassem o Megamente e o Bin, você teria ainda, você tem 20 dias de Big Brother e você poderia ter um novo enredo, talvez arriscar um vencedor diferente, né? Acho que teria uma nova história se você elimina o favorito tão perto da linha de chegada, né? Uhum. E eu duvido que as pessoas iam parar de assistir o programa porque o favorito saiu. Porque iam ficar assim, caralho, o que vai ser agora? Não tem ele. Exatamente. Só que aí agora você tem 20 dias, né? Vai entrar agora no modo turbo. E assim, a gente, se nada mudar, a gente já sabe qual vai ser o script, né? Porque por mais que os gnomos ganhem as provas de anjo e de líder, são sempre eles eliminados, porque tava até rolando essa semana no X, né? Aquele vídeo lá da temporada da Glace, que eles armam de botar os três aliados no paredão, né? Eles conseguem fazer 3, 3 e 3, né? De botar pela casa, nananã, fazer a armação. Só que agora é impossível, porque o Boninho faz o poder Coringa de não sei o quê. Aí se a pessoa, como disseram no Twitter, se a pessoa é a segunda a acordar na casa, vai poder puxar dois no contragolpe. Se você é o terceiro que pisou com o pé esquerdo no negócio, você não vai pro bate-volta. Ele faz vários artifícios pra impedir que aconteça a combinação do jogo. É, contragolpe, eu acho um artifício super interessante que foi incluído, mas não pode ser toda semana. Não pode, por exemplo, numa semana que foi aquela semana que perdemos Raquel. Cara, eles tinham o líder, o anjo, o poder Coringa, a articulação e a maioria da casa. E mesmo assim, um deles caiu por conta de bosta de contra-golpe. Então, exatamente. Qual é o sentido? Por que, que você vai jogar, você vai arquitetar, você vai fazer estratégia? Se no fim a dinâmica merda do programa garante que vai uma pessoa do seu grupo, você vai se fuder. É isso. Entendeu? Cheguei pra falar mal desse desgraçado do Boninho. Igual essa semana. Essa semana foi a mesma coisa. Os gnomos conseguiram articular também pra mandar. E aí teve os contragolpes que botou dois gnomos no rolê também. Entendeu? Você nunca consegue fazer uma estratégia, mesmo que você esteja em vantagem numérica com todos os poderes da semana, você não consegue mandar todos os seus alvos, porque a estrutura do programa não vai permitir que você faça isso. Sim. Né? A estrutura do programa não deixa você jogar, porque você não consegue articular nada. Exato. E aí fode. Não, e aí fode muito, por quê? Diferente do BBB americano, que é totalmente o jogo interno, o jogo interno não serve de nada, porque tem o público aqui fora que vota e que vai decidir quem vai ganhar essa caralha. E aí, pelo menos no jogo interno, que poderia servir alguma coisa, você fazer articulação, colocar seus inimigos para serem eliminados, forçar várias situações, também não serve de nada, porque o diretor do programa faz artimanhas para que as coisas não aconteçam como deveriam acontecer pelo jogo interno. É, e assim, faz parte até da experiência do programa pra você, né? Eu falo, digamos que a gente torcesse pelo STF. Eu ia ficar com o coração na mão, ai meu Deus, a Laninha vai sair essa semana. Mas o fato de um deles poder sair, ia tornar o programa muito mais interessante. Porque assim, se eu vou assistir, eu sei que, ah, beleza, podem colocar a Bia, o Agro, o Wood, né, a Liminha, e aí vai cair um gnomo que vai sair. Qual é a emoção que eu tenho de assistir isso? Se, tipo, sempre vai sair quem eu quero que saia. Pra tu ver, o paredão mais emocionante da temporada foi quando tava Tonhão e Fernanda. Sim. Foi o paredão mais emocionante, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Entendeu? Tava naquele assim, caralho, o que que vai dar? Que merda vai dar? Agora não, mas agora a gente sabe. Qualquer gnomo que cair, vai sair. Entendeu? Eu li um negócio de alguém falando no site X... É, falou assim que. Pô, a gente não pode normalizar isso, hein? De não falar mais Twitter. Percebi que nós três estamos nessa já. É a site X, né? É a site X. Então, eu vi uma pessoa falar assim: na época do Gil e da Juliette, não tinha um contrato tão. Um contrato assim, com várias cláusulas para o Gil, para o pessoal daquela época, né? E o Boninho, tipo, não ganhava meio nada naquela época. A Globo não tirava muita coisa, né? E agora que eles estão com um contrato mais. Eu não sei, tá, gente? Coisas que eu vi no site. Pode ser mentira, que provavelmente é. Mas falando assim, que agora que eles estão num contrato que é mais rigoroso, que eles ganham em cima disso, o Boninho vai fazer o quê? Vai pegar os 5 idiota que o povo tá comprando e ele vai fazer de tudo pra esses 5 idiota ir junto e ele vai tirar a grana disso deles, entendeu? É, porque todos eles agora, se você for lá no perfil deles no Insta, você vai ver que tem lá contato comercial... Fulaninho, @g.globo. Todos eles agora são agenciados pela Globo, né? Então, mas eu acho burrice isso, porque assim, eu acho que eles iam ganhar dinheiro com as pessoas do mesmo jeito, talvez com mais pessoas do que só investindo nos favoritos. E eu acho que isso tira a longevidade do programa. Então, assim, você pode ganhar um dinheirão agora que você ganharia de qualquer forma, mas as próximas edições, as pessoas já vão saber que não pode jogar roupa na piscina, que é o que elas querem ver. Já vão saber que fulaninho não vai ser expulso, sabe, se for favorito, que não sei o quê. Então vai minando várias dinâmicas do programa que era pelo que a gente assistia, pra você poder agenciar uns 5 protegidos agora. Que você podia fazer de qualquer forma. Eu acho que o maior defeito dessa edição é o próprio Boninho, porque o elenco não é ruim. Uhum. Teve muita coisa boa. Assim, o único ruim é Matheus e Isabelle, né, gente? Aqueles dois ali, nada. O peso de papel. O casal Anabelle. O peso de papel tem mais função. Eles são muito plantas. Não, a Isabelle virou babá total do Davi, né? Ela fica. Escovando dente, viado. Mano, escovou dente hoje. Aquilo me fiquei a morrer na hora que eu vi aquilo. Em breve teremos ela cortando a unha dele, hein? Não, teve semana passada, esses dias aí, que rolou o pau lá, comeu solto, e aí depois assim, o tweet do ADM da Isabelle. Isabelle está dobrando as roupas do Davi que ele sujou na prova. Gente, olha o conteúdo que essa mulher gera. Ela não faz nada, ela dança, fala com o Grilo e cuida do Davi. Ai, gente, é outro desperdício de vaga que essa mulher tem. E o Matheus é outro, né? Eu tenho mais ranço deles do que do Cuvi. Porque o Cuvi, pelo menos, gera um conteúdo ali, né? Pra gente odiar ele, mas o resto... Eu falei com o Leózio, quando você tava jantando, que no momento a pessoa que eu tenho raiva, nesse momento eu tenho raiva, é da Leninha de Calcinha. Eu tenho muita raiva. Eu não consigo mais ouvir a voz dessa mulher. Eu também. Não consigo. Eu ouço a voz dela, olha aquela cara feia dela, cara. Nossa, que vontade de dar uma cadeirada regional nela. Ai, gente, eu não aguento aquele tribufo. Pode ser que daqui 2 meses eu vou estar de boa, porque eu não vou mais ela todo dia. Aí você vai até dar uma risada numa publi dela, mas agora a gente não aguenta. O problema dela, de toda a STF, tudo, e é uma coisa que é da minha vida que eu já detesto, tudo coloca Deus pra justificar a porra da vida que faz, e nisso fala que Deus tá olhando pra eles, e como se as outras pessoas não tivessem isso. É, não tivessem um Deus que olhasse pra eles, entendeu? Eu acho que isso me pega muito numas coisas minhas, assim, dessa parte religiosa, que me irrita muito. E aí você fala, caralho, tudo você tem que fazer, você tem que justificar com Deus, porque você é o escolhido. Deus parou tudo que ele tá fazendo pra assistir a Beatriz do Brás lá, pular na piscina com a mão na teta pra esconder que tá sem o sutiã, entendeu? Que tá preocupada que foi a primeira virgem que pulou na piscina pelada. Ah, mano, nossa, cara. Né? Será que eu fui a primeira virgem que pulei na piscina do BBB? Vai fiar o dedo nessa xereca e rasgar, ela, cara. Ela pode ter engravidado, né? Igual o Queen, em Glee. Ai, que não, ódio, não, Leonardo. Não consigo, gente. Eu tô num ranço desse povo. Nossa, demais. Eu chitei mais cedo, né? Em relação a esse comentário da... Chiteio, sobre Deus estar com ele. Eu falei, cara, algumas edições atrás esse grupo ia ser massacrado, igual o Thiago Abravanel foi. Aí eles estão aí o dia inteiro, Deus, não sei o que, somos lindos, somos PP fazendo VTzão e a galera se amarrando. O povo do que acompanha pelo Instagram, que a Slow irritou muito. Menino, eu vim hoje, agora no ônibus vindo pra casa, eu vim naquela cadeira que é mais alta, e na minha frente tinha uma tiazinha mesmo, vendo Reels no Instagram. E ela acha que eu tava sendo muito impactada. Provavelmente ela é Mega Man Zet. Ela tava sendo muito impactada por coisas do Mega Man. E assim, muita fake news. Muita fake news, assim. A Zan não postou umas que eu fiquei como, né? Quando eu vi que a Lady virou a jarra de suco no Davi. E tem uma que colocou o detergente no suco. Uhum. Não, e tem umas news que é contra os amigos dele mesmo, assim. Bia e Alane falam que o Davi tem bafo. Uns negócios assim. Né? Mateus, tem aquela, né? Bin Laden quer foder. E Giovanna diz, estou menstruada. Ai, meu Deus do céu, cara. Que ódio! É, gente, tá foda. Eu não consigo entender o público do Big Brother. Por uma hora eles deixam vencer. Thelma, aí depois vence Juliette. Você tem uma linha de raciocínio. Aí vence Arthur Aguiar. Não gosto. Mas assim, jogou do jeito dele. Não tira o mérito dele lá. Aí você vê a camada no passado. E aí agora é Davi, gente. Não dá pra entender o que o público do Big Brother gosta. Não dá pra entender. Não, e isso de acompanhar a fotomontagem com o título. Porque assim, gente, é muito fácil gravar um vídeo do Big Brother e postar, né? Sem e tem uma galera que acredita, né? Não só acredita, como, cara, eu já vi grupos de pessoas que ficam o dia inteiro falando essas fake news, dizendo, porque vocês não estão vendo, porque Davi isso, não sei o que, e aí conta essas atrocidades, eu falo, sério, que não ia ter um vídeo disso? Você não tá achando estranho? Sério que você assiste um programa que tem disponível o dia inteiro e você acompanha fotomontagem, fotonovela, né? E aí você não vai nem atrás do vídeo pra ver se isso que estão falando é verdade? É muito doideira. É muito louco, cara. Real, assim. Eu fico... De verdade. Porque, assim, o programinha tá melhor se essas coisas estivessem acontecendo. Eu queria ver essas, esses vídeos aí, que tão, desses momentos. É, né? O Tadeu falou assim, não é isso que queremos ver no Big Brother. Tadeu, é isso que queremos ver, sim. Eu queria os dois. Porra, sim. O que eu não quero ver é o Tadeu falando que depila tudo e dando piscadinha e imitando a bicha louca, né? Sabe, num cenário. Do programa, pelo amor de Deus. Que vergonha. Que vergonha. Gente, Tadeu, já deu, né? Porra. Já, acho que Thiago Leifert podia sair da aposentadoria e voltar. Eu ouvi alguém falando assim, o Tadeu é uma pessoa muito legal, eu acredito que ele seja muito bonzinho. E assim, só que para um Big Brother ele não presta para ser apresentador. Tinha que ser uma pessoa mal caráter. Que bota nem Rafa Kalimann, que tá melhor que o Tadeu. Porra. É, não, bota o Tadeu para apresentar mais que de Singer, sabe? Acho mais a cara dele. Vai apresentar mais que de Singer. Vamos ver como é que vai sair a Ana Clara, né? Que vai apresentar desse reality, vai todo mundo assistir, né? Que não é o Fama, ligar, né? É o Fama com BBB. Quem sabe ela vai bem BBB. Aí o povo tira ela. Mentira, não vai tirar, né? Mas... Não vai. Ah, eu posso falar mal de mais uma pessoa do Big Brother, de apresentador? Deve. Mas Viçosa, né, gente? Que tá boa. Entrevistando, né? Criticou, né? Falou assim, vocês podaram o Thaís Viçosa, né? Porque falou mal do Tique do Nizan, né? Como se isso fosse legal falar, né, na hora, né? Tudo bem que a gente chama a Beatriz de feia, de tribo full, baranga. Mas assim, ela que tá na rede nacional, não eu. Não. Mas assim, a bicha não tem uma expressão, ela não vai. Ela é pior que a Rafa Kalimann, ano passado. Concordo, a Rafa Kalimann pelo menos se esforçava, a gente ria das gafas e tal. Aquele menino lá que eu nem conhecia, muito melhor ele sozinho entrevistando do que tá esse Viçosa. Não serve pra nada. É de gama, né? Gente, a pobre da Lady vendo que não tem nem 500 mil seguidores, bichinha. Eu não vi o vídeo que ela fez. Ela ficou passada, chocada, que ela achou que ela tinha 5 milhões de seguidores e não tinha nem 500 também, mil. Pelo discurso que o Tadeu fez, né? Até eu achei. Exato. Uhum. A gata achou que tava bombando, tava arrasando, ia, né, fazer as publi tudo. É, e essa é uma nova realidade também, né? Que toda essa galera que começou a querer ir pro Big Brother pra ser Juliette, pra irritar muito, a gente tá vendo que assim, não vai, né? Tá aí, a menos que tu seja a mulher do Buda, né? Aquele carisma transbordante. Vocês viram o vídeo do ovo de Páscoa? Nossa, caralho! Nossa, que coisa horrível que foi esse da Páscoa. Você não tem mais esse futuro garantido na social media, né? Eu vejo esses vídeos e fico pensando, por que eu quis tentar vencer a vida pelo estudo? Porque, olha, não tem é porquê. Isso, eu me pergunto isso todo dia, só não. Por que que eu podia vou estudar? Podia ser corno e tá ganhando milhões. Nossa, o meu sonho é que algum macho me faça corno em rede nacional e eu ganhe dinheiro por isso. Eu não vou nem ligar. Entendeu? Porque, cara, a mulher, ela não tem carisma nenhum carisma. O carisma dela é abaixo de zero, cara. Como pode? O Buda segue sendo humilhado todo dia nesse Big Brother, né, gente? É o homem mais humilhado que já passou pelo Big Brother. Vocês viram ele fazendo o exercício de perna? Mas ele merece, porque o tanto que eu já sofri vendo esse homem na minha tela também, misericórdia. Eu vi. E tu viu a Fernanda dando fora nele essa noite, essa madrugada? Ai, maravilhosa, gente. Vai brincar ele com quem lá. Vai brincar com você. Exato. Não brinco mais. Gente, pra mim é inaceitável esse homem estar no top 10. Inaceitável. Quanto a gente perdeu Yasmin, melhor pós-jogo da edição. Exato. Não, a gente acha assim, quem saiu, eu não lamento por ninguém que saiu, não. Acho que era todo... Mas assim, o Buda tá no top 10, é foda. Buda tá no top 10, quem que é outra? Matheus, Isabel... Matheus e Isabel vão chegar no top 5, eu acho que isso é o pior ainda. Ah, pois é. Não, eu não lamento também ninguém, assim, mas eu preferia mil vezes ver as pessoas que saíram, tipo, Raquel, Yasmin, até Michelzinho, mais do que Buda, gente, porque Marcos Vinícius, né, o grande jogador aí, quem é você, Marcos? Quem é você, Marcos? Tá falando pro Sassi, um monte de gente fala, nossa, o Marcos Vinícius era muito legal, eu falo assim, na onde, gente, ele não fez uma unidade de coisa ali dentro. Não fez nada, né, e aí já tá... Fez ele acreditar que ele tava no paredão errado, por isso saiu, e desde então essa bicha Tá aí. Ai, ai. Aquele foi a maior audiência da Ana Maria Braga, não chamaram ela nem pro Domingão. Fingiram que ela não tinha aceitado. Otário. É porque a véia não tinha livro antirracismo pra dar pra ela, né? A véia não tinha nada pra fazer lacre, né? Aí não chamaram. Porra, gente, olha. Não, e não vou chamar a Lady também, né? Tão antirracistas que nenhuma da, uma da, das, da, das pretas da edição vai ser chamada, né? Militei. Militou tudo. É verdade, porque eu não vi Lady indo gravar o Domingão, né, menine? Uhum. Não vi. Gente, Lady, maravilhosa, tomando realmente o café com a Ana Maria. Ai, gente. Linda, comendo, né? Não quis nem saber, né, gente? Come. Comeu beijo. Adoro meu suco. Ana Maria lá dando um lacre nela, tipo, você não podia fazer isso, mas eu achei a Ana Maria de boa, não foi nada coisa, né? Ela falou, é, a Ana Maria claramente gosta dos gnomos. Aham, eu tenho certeza. Vocês viram o povo falando da Yasmin, porque parece que a Yasmin vai ganhar um programa, não sei se é na GNT e tal, o povo olha aí, a branquitude racista recompensada por seus atos execráveis e não sei o quê. E eu fiquei, gente, mas assim, o que que a Yasmin fez mesmo? Porque a Vanessa, pode até dizer das falas dela, dela dizer que tinha medo do Davi, não sei o quê, eram umas coisas bem pesadas, não tanto quanto uma galera do passado aí, Bruna gritando, não sei o quê, eu acho que já teve coisa bem pior. Mas a Yasmin, ela só implicava com o cara, dizia que não gostava. É, pra mim a Yasmin da... Porque a Vanessa teve um monte de fala e isso eu não vou tirar o mérito dela ser uma filha da puta racista. Pois é. Mas agora a Yasmin, eu não... juro que eu não lembro de ter falado. Eu também coisa. Não. Eu também não. E outra, a Yasmin já tinha teu nome... Teu cu. A Yasmin tinha nome e vai ter nome depois desse BBB acabar. Não é igual as outras pessoas que não vão ganhar o programa na GNT por causa de alguma coisa. Não, porque ela já era uma pessoa famosa antes. É. Yasmin, Yasmin só cometeu aquele crime, né? Retrato do Brasil, como é que era? Que era um indígena apartando a briga entre duas pessoas negras e a branca rindo ao fundo. Pintura Brasil sobre tela, né? E... Ai... Que, sinceramente, né, cara? Não, cara, mas complicado. Ainda falta 20 dias pra acabar essa bomba. Menino, né? Tá, esse BBB foi intenso, né? Desde o começo. Porra, todo dia tem um rolê, né? Se não fosse a bomba do Boninho, teria sido muito mais interessante. Podia ter sido uma das melhores edições. Mas. Exato. Né? Cagou tudo, né, filha da puta? Que ódio desse. Juliette vai ser campeã pelo quarto ano seguido, né? É, e que Thelminha pelo quinto, né? Arrombado, né? É que arrombado é uma boa palavra, né? Eu gosto que a Fernanda também ressuscitou esse arrombado, né? O arrombado é muito bom de usar. O que ela chama de arrombado mesmo? Ah, todo mundo ela chama de arrombado. Chamou a produção de arrombado na prova do anjo também. É, seus arrombados, caralho, que escroto! Gente, eu adorei um vídeo que pegaram da Fernanda falando com o Matheus, dizendo que ela só fala com o STF como se fosse criança, debochadinha. Falando de... Sim. Ela falando assim, mas você não fazia isso, né? Olha, você antes não era assim, não. E eles mó sério se defendendo assim, ela morrendo de deboche. Que ali na sala você fez um negocinho assim, meu Deus. Ai, gente, o pós da Loba vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Gente, eu acho participação da Loba... cinemação. O da Loba acho que vai ser um dos melhores desse Big Brother. Cara, eu ouso dizer que vai ser o melhor pós. Vai ser o da Loba. Ouso dizer. Vai ser o melhor de todos. Tá? Ouso dizer que vai ter contratos com o Globo. Ouso dizer. Eu também não duvido, não. É, quando a pessoa tem conteúdo, tem que falar diferente, né? Como já dissemos aqui, nós achamos ela uma pessoa maravilhosa, queria ser amigo, confiaria a minha vida. Porém, ela é engraçada e ela tem que falar, né? Então, acho que isso já tá à frente de várias pessoas. Ela tem uma boa dicção, né, pra falar, né? Então... Sim. Sim. Assim, eu acho que não tem como não dizer. Ela e o Megamente são os personagens dessa edição. Sim. Entendeu? Sim, são os protagonistas desse edição. São os personagens dessa edição, ela e o Megamente. Fato. Entendeu? Pitelzinha poderia ser mais, né? Mas depois que ela se escorou naquele horroroso, naquele xereco. Ai, gente, acho que Pitel foi uma ilusão nossa, assim. É, eu também acho. Ela nunca foi muito... Se é porque ela reparar... tem bons... Ela tem bons argumentos. Insights. Sim. Mas ela não expõe muito. Eu acho que se você reparar desde o começo, quem leva mais é a Fernanda. A Pitel tem mais ideias, mas a Fernanda expressa mais. E aí, não, se a Pitel chegasse nessa história que ela fala da, do esvaziamento de pauta, da, da Fanny e tal, e ela jogasse isso no ao vivo desde sempre, ela ia brilhar muito. Mas aí ela chega lá na hora e se embanando. É. Igual nessa briga que a Beatriz lá tava falando, brigando com ela. Ela falou, tá bom, Beatriz, tipo, ela tava de saco cheio. Mas se ela colocasse, começasse a argumentar, ela ia aparecer muito mais, né? Mas ela preferiu. É, e por exemplo, um dia que a Beatriz tava lá fazendo um merchan separado, não sei o que, e a Pitel ficou assim, ai, não precisa disso, cara, não sei o que. A Pitel tinha que bater palma estilo Camila de Lucas no barraco com Carol com K. Falar, vai, vai, maluca, continua, né? Tipo, tinha que ser mais. Mas ela... Maluca da galera, né? É. É por isso que, no momento, o meu top 3 e de Zanon é Fernanda Pitel e ex-manca, né? Giovana. Difícil chegar no, sair... nessa situação da gente torcer pela ex-manca, hein? É, mas ela, depois que saiu da, do medicamento, né, viado? É, a gata deu uma acordada. Ela deu uma melhorada. É, das duas, duas últimas semanas pra cá. Depois que ela virou líder, ela melhorou. Meu top 3 no momento tá, tá Juliette, Gil e Thelminha. Que tá complicado. Mesmo Manu esse, Gavassi, né? Manuga, maravilhosa. A grande vilã do Big Brother, né, Manu Gavassi? Ai, gente, exato. Ninguém vai ter no BBB e pós-BBB melhor que da Manu, gente. Desculpa, mas... É a realidade. Tudo que a Manu faz hoje em dia, por mais que não fique muito tempo, ela aparece de vez em quando, ela aparece muito. Então eu acho que ela é um case de sucesso. Ela que inventou os vídeos, né? Pra entrar no Big Brother. Ela que inventou os vídeos. Pro bem e pro mal, né, amigo? Conseguiu copiar, né, como deveria. Replicar com sucesso. É. Isso é uma verdade. Ai, ai. Mas é isso, né, menino? Semana que vem estaremos Miss aí. Movie no... Miss Movie não. Miss Movie não. Estão seguindo aqui nas nossas notícias e amenidades, né, menino? Graças a Deus temos poucas notícias e amenidades, mas já temos renovações aí, né, das temporadas, né, que começaram tarde, vão acabar cedo. Mas, né, as Chicagos foram renovadas aí, né? Chicago Med renovada para 10ª temporada. Opa. Chicago Fire para 13ª temporada. Chicago PD para 12ª temporada, tá? Entendi. Além disso, Law & Order, né? A original foi renovada para 24ª e Law & Order SVU renovada para 26ª temporada. Meu pai amado. Seguindo aí como a série roteirizada mais longeva da história da TV americana, né? É a série roteirizada mais longeva da TV. E, por enquanto, tá no limbo aí o Law & Order Organized Crime, né? Não se sabe se vai ter uma nova temporada, parece que não. Né? Parece que não teremos uma nova temporada. Menino, Rock and Real, né? Eu dei esse anúncio aí no SED, que a gente tava gravando essa semana. Mas vou trazer aí novos anúncios do Rock and Real, hein? Tá preparado, Zanon? Novos anúncios, hein? Como se eu fosse, lá, hein? Nós vamos ter, foi anunciado agora, Akon, tá? Lonely, Mr. Lonely. Ele vai cantar as várias versões de I'm never gonna see you cry. Oh, com certeza. Com Negra ali, Dulce Maria e tem que outra que faz, né? Pra mim é um surto, viado, que o Akon namorou a Nicole Balls, cara. Pra mim isso é um grande surto. Sério? Aham! Namorou Giovanna do Pezinho? Namorou Nicole Balls, cara. Isso é um surto. E o Akon vai se apresentar no Palco Mundo no dia 22 de setembro, que é o mesmo dia do Neil e da Mariah Carey, né? Oh, também, o Akon foi pro Palco Mundo e Mariah Carey pro Sunset. Então. Pro Sunset. no dia 13 de setembro a gente vai ter no Palco Mundo um rapper, né, que é o 21 Savage, que é um homem que tem uma cruz na testa dele, né, mas não conheço os hits, não conheço. E também confirmado aí no Palco Sunset no dia 14 de setembro, NX0. Olha aí. O Pelanza, meu. Pelanza, meu. Ah, não, Pelanza. Não, eles fizeram é outro, garoto. Não, é o de Ferreiro. É. Pelanza. E pra quem quiser. Não vivi o emo brasileiro, sou mais Simple Plan. E pra quem quiser comprar, né, o seu ingresso pra participar do Rock in Rio, eles vão ser vendidos no dia 23 de maio. Né? Você vai poder aí comprar o seu ingresso pra poder assistir todos. Todos não, né? Porque você vai poder escolher um dia pra poder assistir a esses shows maravilhosos. E qual vai ser o cupom de desconto do Logado? É, você bota lá Logado Zero e você tem 0% de desconto. Você paga o valor cheio. Claro! Tá, é isso. A realidade é essa. Menino, confirmaram aí que as filmagens, né, de Um Pequeno Favor 2, né, Simple Favor 2, aquele filme com Blake Lively e Anna Kendrick, né, vai começar as filmagens agora, no verão americano, e vai ser lançado no começo de 2025 no Prime Video, tá? Não vai pro cinema. Vai ser direto no Prime Videozinho. Porra, e aparentemente... Grande. Ah, que isso, filme grande desse, né? Eu também fiquei assim. Que vai ser filmado agora e lançado em 2025. É, mas no começo do ano, pra gente poder assistir logo, se deliciar. Pra concorrer ao Oscar, né? Exatamente. mas o que você vai poder assistir esse ano é a sequência, né, de Ursinho Poo Sangue e Mel. Porque Ursinho Poo Sangue e Mel 2... chega ao cinema dia 22, 25 de abril já. E é isso, você vai poder assistir no cinema. Menino, e você viu que ele debutou no Rotten Tomatoes com 100% de aprovação? Ó. Oh. Exatamente. Leitão rouba a cena, né? Rouba a cena. Então, o primeiro eu acho que teve tipo 20% e aí o segundo estreou com 100%. Eu achei um hit. Ai, gente. Mas a gente não viu quantas críticas, né, amigo? Era 6 quando eu vi da última vez. 6 críticas. Tudo do Omelete. Exato, hein? Era o Hessel. A naturalzinho. O Hessel de novo. Como é que chama o filme? O Ursinho Poo, Blood and Honey. Vamos ver no Rotten como é que tá agora. Milk and Toast and Honey. Agora uma coisa, menino, olha que loucura. Malcolm e The Middle. Você lembra dessa série, Leozo? Malcolm e The Middle? Claro. Né? O protagonista da série, né, e feio, Frank Muniz, disse que o revival da série está mais próximo de acontecer do que nunca. Porra. Tá? Todo mundo pediu. Eu vi o Luciano Guarado me mandando um tweet, né, um cheat, que era falando assim, elenco de John Tucker deve morrer. Se reúne e diz que tem roteiro para continuação. Só que, tipo assim, o elenco que fez o roteiro. Não tem direito pra pagar, não tem nada. Fica assim, esse filme avulso. Adoro! Vai fazer pro YouTube, né? É, só pode, porque ninguém pediu. Mas aí, pra validar o que o Frank Muniz falou, né, menino? O Bryan Cranston, que fazia o pai, falou que 80% do projeto está confirmado. Tá. 80%. Mas a pergunta é: tem realmente alguém interessado em ver um revival de Malcolm in the Middle, viado? Em 2024. Mas Malcolm era bem popular, era uma comédia grande pra época. Eu não sei se ainda tem muita gente saudosista hoje, né? Não, tem muita gente viva, né? Que tá assistindo. Eu gostava. Não, eu achava Divertix, né? Então. Divertix é foda. Eu achava Divertix, mas nunca achei assim, meu Deus, preciso ver uma nova temporada. Uhum. É que precisar, a gente precisa de nada hoje em dia, né? Mas o povo quer ganhar dinheiro. Exato. É a Mind pra lançar esse revival. Ah, Beta Gil, né, menino? Uhum, bolinho. Menino Timothée Chalamet tá com tudo, tá prosa e está com um contrato assinado aí com a Warner para estrelar e produzir novos filmes para Warner Bros. Discovery, né? Ele assinou um contrato. Bom, que eu não vou precisar ver nenhum filme na Warner nos próximos anos. Garoto, respeita Timothée, que ele fez Ah, não aguento mais esse garoto, não. Chato mas demais. Mas o Wonka vem aí, né? Menino, a gente fala do Timothée Mas ano passado ele só fez um filme, que foi o Wonka. Mas é o suficiente, a falta de carisma dele em um filme já me deixa com bode pelos próximos 10 anos. Ai, que horror! Ele sempre tem a mesma cara de drogadinho, adolescente. Uhum. Ai, como vocês são ruins. Ai, gente, não aguentei, não. Fui tentar ver ele bonzinho em Wonka, não aguentei. Fui tentar ver ele malzinho em Duna. Nossa, vocês são muito ruins. Eu, cara, acho que ele tem uma nota só. Pra mim é o mesmo personagem sempre. Jamais será a irmã dele, Tiffany Chalamet. Nossa, vocês são muito ruins, cara. Jamais vai ser a empresa do pai dele, carros da Chevrolet. Que? Eu, que loucura. Menino, Brett Goldstein, né? Também conhecido como Roy Kent. Roy Kent. Confirmado na segunda temporada de Shrinking, né? O grande hit aí da Apple TV Plus. Vale dizer que ele é um dos co-criadores de Shrinking, né? Assim como também era um dos co-criadores de Ted Lasso. E tá confirmado aí no elenco da segunda temporada, né? Provavelmente deve ser um dos pacientes, né? Da galera. Uhum. Então, a gente vai ter um episódio de 2 horas que ele vai cantar. Okay. Ah, do nada. Porque o Ted Lasso foi seguindo esse caminho, né? Ah, é verdade. Foi crescendo os episódios, né, amigo? Exato. Crescendo e absorvendo. Ai, ai. Quem tá precisando pagar as contas aí, né? Porque tá grávida. Falar em gravidez, né, menino? Essa semana tivemos aí 2 gravidez anunciadas, né? Ashley Tisdale anunciou a gravidez. E um dia depois, mãe Leia, Laika Cannonball, também anunciou que está grávida do seu segundo filho. É, meus amigos, né? Love is Alive. Love is Alive, né? Agora a Ashley Tisdale tá na igreja que não pode usar preservativo, né? Que todo dia essa mãe tá grávida. Ela tá competindo com a Hilary Duff, né, menino? Ela fez a temporada de Masked de Dance grávida. Masked de Dance, caralho. É verdade, né, gente? Existiu isso. Caralho, Masked de Dance. Teve Jordan Sparks, menino, na temporada, eu lembro. Ela era uma das mascaradas. Ó, pra falar nisso, eu quero fazer uma denúncia aqui, Sassi. O senhor Masked Anon elogiou uma coisa horrível que a Globo fez, botar uma boneca de inteligência artificial dançando no palco do Masked Singer. Não ficou ruim, Leonardo, você ficou para horroroso. Assim. Não ficou. Ficar ruim precisa melhorar muito. Não. Nossa, ficou. Que negócio tenebroso. Assim. As pessoas então, reagindo como então. Se tivesse a pessoa lá. Ai, me poupa. Não ficou ruim. Para. Nossa, de ser assim. Você viu isso, Sassi? Eu vi e vi alguém dizer. Acho que foi ele mesmo dizendo que era a Luísa Sonza. Ah, mas era. Era mesmo. Era ela mesmo? É, que revela no dia mesmo. Ah, tá. Era só pra encher linguiça, né, menino? Pra não menino, acabar o programa nunca, né? Tá 2 episódios enchendo linguiça e ninguém sendo eliminado, né? É a nova drag race, né? Nova drag race. E bostei. Ai, meu pai. Fala do drag céu, race, cara. Eu posso dar uma indicação aqui, já que estamos na amenidades? Pode. Menino, no TikTok... Né? No TikTok, que eu baixei o TikTok só pra assistir isso, está rolando um novo reality show no TikTok, chama... Ah, é o do Eng? Tumpau Drag Race. Um desocupado começou a fazer um drag race com alguns personagens da cultura pop. Aí tem o Eng, de Avatar, tem o Phineas, do Phineas e Ferb, tem... O Pato Donald, o Kirby. Ah, o Pato Donald maravilhoso, ganhou o desafio, né, Thiago? Aham. Ah, achei muito cotado. Achei que Eng ser safe, achei horroroso. Ah, e mas aí ele ganhou uma viagem pra Disney mesmo, tudo pago. Aham, aí fez a cara. Vou voltar então, pra casa. Nisso, essa pessoa fez o look de entrada de cada um, tem as falas, e aí tem a entrada, aí tem a runway. E aí tem o desfile, o tema. E depois tem o lip sync. Tem as bonecas competindo. Gente, é maravilhoso. Ah, me passa como eu assisto tudo. Eu só vi o videozinho que você postou, que você cheatou. Não, menino, já tá então hoje. Liberaram a segunda semana. Já tá no nova runway. E aí tem o RuPaul falando com a voz de AI, né? E fazendo. É maravilhosa a voz. Teve do Eng que fala assim: que tem uma frase do Drag Race que fala: Reading is what fundamental. E aí o Eng fala: Bending is what elemental. Eu amo. Quase me caguei na hora que ele falou. Adoro! Gente, precisamos comentar semana a semana desse programa. Ai, gente. Eu sei que eu tô muito Team Eng e achei uma palhaçada pra todo mundo de ganhar. Ah, Pato Donald merece. Merece no, respeito. No TikTok, deixa eu ver o nome do canal pro público assistir comigo. Acompanhar. É, eu tô viciado nesse caralho. É, Queen of the Universe. Of the Universe. Amo. Queen of the Universe. Mano, eles estão tipo. Teve um vídeo aqui que bateu quase. Não foi 1 milhão. 100 mil. Ah, teve um de 1 milhão. 1 milhão de views da Runway. Gente, o lip sync, o Kirby engolindo a outra e saindo com o look dela. Ele fica no 100. Ai, gente, é tudo. Amor. Iconic. Menino! Globo de Ouro, né? Depois aí da fase de desgraça, né? Esse ano teve transmissão aí pela CBS, né? Pelo Paramount Plus. Aparentemente deu certo, porque a CBS assinou um contrato de 5 anos com o Globo de Ouro, né? Então é a nova casa aí do Globo de Ouro até 2030, tá? Até 2030 aí a gente vai ter Globo de Ouro na CBS. Falando em Apple TV Plus, por algum motivo que não faço ideia do que seja, a Apple renovou para a segunda temporada aquela série da Jennifer Garner, né, menino? The Last Thing He Told Me, que era do Jennifer Garner e o Jamie Lannister, que era uma minissérie, né, que teve final, e renovaram para a segunda temporada. Aí eu fui ler, né, falei, gente, mas como que renovaram o negócio que era minissérie? Eles renovaram para a segunda temporada porque a mulher tá escrevendo um livro que ainda vai sair em 2025. E aí, depois que o livro sair, eles vão fazer a segunda temporada da série. Junto com Sonatina 2. Minha. Você para de me expor, Leonardo. É pro seu público ficar esperto, te cobrar. Sinceramente, hein? Já que a gente tá falando de Apple, né, menino? E também de grávidas. Betinha Moss, né, que tá trabalhando pra caramba. Aí, inclusive, vai estrear a nova série dela aí, né, The Veil, nas próximas semanas. Vai estar numa nova série com a Kerry Washington pra Apple TV Plus, chamada Imperfect Woman. Ou Imperfect Women, não sei. Betinha é tipo Chalamet, né? Não faz nada, mas tá em tudo. Mas tá em tudo, exato. Pra tu ver, Betinha Moss, nesse tempo de 5 anos entre uma temporada e outra de Handmaid's Tale, já fez 3 filmes, 2 séries. Fez Shining Girls. Engravidou. Engravidou. E Ellen Pompeo não conseguiu fazer a série dela ainda. Seu Pompeu tá foda. Não conseguiu, nesse tempo todo. Fiz um bolo pra nós, tá? Opa, aí, eu quero uma Amazon. Eu também quero. Eu escutei, todo mundo escutou que você fez um bolo. Mas eu quero! Eu fiz um bolo, sobrou, como sobrou do dela, eu fiz um bolo. Tá bom. Depois você pega. Tá bom. Obrigado. A gente quer bolo, é de cenoura? Não, é bolo que é aniversário amanhã da minha cunhada. Aí minha mãe fez um bolo pra ela e sobrou, ela fez um pra cá. Eu quero bolo. E aí as duas vão ser protagonistas e produtoras da série, né? E a série é descrita como um suspense e conta a história de um crime que abala uma amizade de 3 décadas entre 3 mulheres. E à medida que a investigação se desenrola, também se revela a verdade sobre como até os relacionamentos mais íntimos podem mudar com o tempo. Nunca feito antes, né, gente? Nossa, rivalidade feminina, né? Isso, ó. Nunca feito antes. E última notícia aqui, né, menino? Última notícia, que filmagens da 3ª temporada de Euphoria são suspensas por tempo indeterminado. Ela não vem mais. Segundo a HBO, né, a HBO e Sam Levinson continuam comprometidos com a realização de uma 3ª temporada excepcional. Enquanto isso, estamos permitindo que nosso elenco requisitadíssimo busque outras oportunidades de trabalho. Certa foi Sidney Sweeney fazer o contato com a Sony, né, de 80 filmes. Exato, de abrir sua própria produtora, né, viado? E Mamá Glenn Paulo também. Nunca errou. Garoto. Perfeito. Oi? O que foi? Não. A comedora de casado, né? Rum Wrecker, né, menino? Que loucura. Diva. Ai, ai, perfeita. Perfeita. Mas, menino, vamos começar aqui nossas pautinhas da semana, né? Coisas boas, coisas não tão boas. E eu acho que a gente tem que começar com a série mais curiosa da semana, né? Que era da semana passada, mas a gente jogou pra essa semana. E, assim, interessante, né, menino? Loucura. Vamos começar com Chicken Nugget, né? Que não é de comer, olha, né? Amiga, por que que eu fui compartilhar esse trailer no Twitter? Falar, olha o que as pessoas estão fazendo. A Eduardo achou de bom tom que a gente assistisse o piloto dessa coisa. A culpa foi sua! Você eu sei, eu financiei essa merda. Você criou essa expectativa em mim. Entendeu? Olha. Porque eu nem sabia da existência disso, não tava no meu radar, né? Você criou essa expectativa. Mas você assistiu tudo? Claro. Claro que não, assisti só o primeiro, foi muito difícil. Ah, tá. Assisti só o primeiro e foi muito, muito difícil mesmo. Imagina, tão boa, né? Cara, Chicken Nugget. Sim, Chicken Nugget é o nome da série, tá, gente? Uhum. Não é de comer. É uma série coreana, né? Que tem 10 episódios. E que a sinopse dela é basicamente um cara que quer ajudar a salvar a garota que ele é apaixonado, que foi transformada num nugget de frango. Essa é a premissa da série. Sabe o que é pior? Essa é uma premissa que você fala assim, chega os escritores, né? Ai, gente, queria tanto fazer uma coisa diferente e tal, tô pensando em fazer um livro que a pessoa se transforma num nugget. Aí você vai falar, vai amiga, a gente tem que contar histórias mais diferentes mesmo. Aí você vê essa série e você pensa que não tem, né? Não, nem todas as histórias precisam ser contadas. Exato. É porque eu acho que assim, e o começo da série é o Nugget contando, né, a história do universo, né? Da criação, exatamente. Porque eu sou um Nugget e tal. Ah, porque às vezes você se sente meio frito por dentro e não sei o que, e o xarope de... Como é que eles... Maple syrup. Xarope de milho, né? É, maple syrup. Uhum. E eu fiquei, primeiro, que nugget tem xarope, né? Já começou errado. Exato, e o nugget não parece nugget, né? Exato, é tipo um bolinho. Um bolinho. É um bolinho. É, eu acho que deve ser algum bolinho deles e eles traduziram pra chicken nugget. É, deve ser um. Como era aquele nome que tinha? Um dumpling. Deve ser um dumpling. É, deve ser uma coisa parece assim. Um bolinho mesmo frito, né? Parece uma balinha de queijo. Nem parece só... de frango, parece uma massa, assim. É, parece uma massa, exatamente. E assim. O protagonista é um puta do esquisito do caralho. Ah, chatão. Né? Ele é muito esquisito. Ele usa cores, muitas cores, né? Ah, mas isso aí o povo da firma fala, né? Que fica, sente agredido pelas cores dele engatilhando. Mas eu me senti agredido a cada minuto desse episódio. É, eu me senti agredido pelas cenas que a meninazinha fala pra ele, ah, gosta de gente que vai na academia, não sei o que, e aí ele começa a fazer uns movimentos de maromba, mostrar que tá treinando. Uhum. E ele dançando na rua, enquanto a estudante fica vendo e narrando, ele dançando olha. Na rua, cantando uma canção, ah, meu pai, né, que eles trabalham numa empresa de maquinário, né, e aí alguém deixa uma máquina machines, lá. Machines, né? É, machine, a graneiro, né? Uhum. Comeback. Aí alguém deixa uma máquina lá e ninguém sabe. Eles acham que veio de um outro setor da empresa. Acham que era que ia pra chegar mesmo, né? Ah, mandaram a máquina. É, que ia chegar uma máquina e eles acham que era essa máquina que tava programada pra chegar. Nisso, chega a hora do almoço, trabalha esse esquisitão colorido, o chefe... E um moço de óculos triste. E aí, chega a hora do almoço, o moço de óculos triste fala que vai almoçar na rua. O chefe, minha filha vai vir almoçar comigo. A filha chega e ele é apaixonado, esquisito, é apaixonado pela filha. E aí eles ficam num papo meio escroto, não sei o quê. Não. Tem essa coisa que o Leozio falou, da academia, peredé o pão duro. E aí ele fala assim, aquela máquina ali é uma máquina de massagem pra você relaxar e tal, não sei o quê. E aí ela fala assim, então eu vou ali pra me relaxar, porque eu não tenho dormido bem. Assim como Dakota Johnson, só tenho dormindo 14 horas por dia. Então não tô muito relaxada. E antes de ir, que ele tá comendo os nuggets e os dumplings, né, ela fala assim: olha, esse nugget é muito bom. Você pode, inclusive, guardar na geladeira pelo tempo que foi e comer quando você quiser, ele não estraga. Exatamente. Aí ela entra na máquina, e aí tem um botão, ela aperta o botão, e aí dá um bip-bop-bup, e aí fica, dá um ciricutico lá, e aí alguém fala a palavra nugget. Ela fala. Quando abre, ela fala ela, nugget. Ela olha o nugget e fala, ah, chicken nugget, né? Aí, isso. E aí quando abre no a máquina, céu, é nugget. O Incel nota que a máquina nem na tomada tava. Eu falo o pra ela. O Incel é foda. Exato. E aí, a mina virou um nugget. E ele fica, e aí, ah, fulano, não acredito. Ah. E o pai, o que você tá falando, garoto? Cadê minha filha? Exato. E aí depois ele conta pro pai, não, tua filha virou um nugget. Aí o pai fica, não, como assim virou um nugget, não sei o que. E eles perdem isso ela, que eles... né, que o homem que vai almoçar chega e começa a comer. Bota nuggets. Os nuggets tudo junto. Pois é. Aí ele tem que reconhecer ela, ele, não, eu sei que ela tinha exatamente 3 gergelins, os gergelins não saem. Aí o pai fica assim... Ai, ela sente frio muito fácil, ela deve ter passado muito frio na geladeira. Ele ficou botando um guardanapo em cima dos nuggets assim, pra proteger ela. Olha. Ai. E acaba o episódio com o nugget desmexendo, né? Sim. E eu fiquei pensando, gente, como é que vão enrolar 10 episódios dessa história bizarra? Porque esse primeiro já foi interminável. Interminável, exatamente. Nossa, é muito comprido, né? Tá meia hora lá, mas pra mim durou 357 horas. Uhum, pra mim durou 3 dias também. Pra mim foi castigo do monstro. Castigo do monstro. Porque foi. Demorou muito, cara. Demorou muito. Nossa. É porque assim, quando eu vi a premissa, eu pensei, ou essa série vai ser uma comédia pastelão engraçada, no mínimo. Ou ela vai ser uma merda foda. E aí ganhou a segunda opção, né? A merda foda ganhou. Porque engraçado que ela consegue ser uma comédia pastelão, que é uma merda foda. É, então, não tem, nada tem graça. Nem pra ser realmente engraçado, nem pra você dizer, nossa, é tão ruim que eu acabei achando graça. Não, só ruim. Só ruim mesmo. Só ruim. Se ela fosse pra galhofona, né, ia ser maravilhosa, mas eles não fizeram isso, né? Mostrasse os nuggets lá conversando com ela, né, tipo, festa da salsicha, tipo, ah, você que é humano, não sabe o que é ser um nugget. E aí você descobre que os nuggets são todos pessoas transformadas, né? Sim, maravilhoso. Uma sociedade dos nuggets. Uma sociedade secreta do nugget, né? É, mas assim, gente, pelo amor de Deus, sem condição nenhuma. Nenhuma. Assim, temos limites. Poucos, mas temos limites. Alguns. É. Esse não é o Big Brother que queremos ver. Isso não é o Big Brother que queremos não ser. É. Porque pra você ver, a gente tem que ser todo depiladinho, né? Uhum. Olha que momento vive o Brasil. Olha. Ai, ai. Eu prometi na semana passada pra Dani, né? Nossa ouvinte que é mãe, que ouve o programa Casfilha, né, um grande ícone também. Prometi que ia ver o Magnatas do Crime, né, o The Gentleman. E eu e o Leoz, a gente já tinha falado, quando a gente tava conversando, de tipo, ah, vou ver, talvez, pelo Theo James. Aí depois a gente viu, ah, a duração do episódio muito longo, não vou ver e tal. Porque... E, Leoz, eu acabei assistindo, né, o primeiro episódio. E eu fui positivamente surpreendido pela série, acabei gostando bastante. Né? É. E já vi 4 episódios, né? Gente. E 4 episódios. Tem a Caixa Candelário. É porque é minissérie, né? Eu descobri que é minissérie só. Ah, tem a Kai, ela fala em português? Não, ela fala em British English. Ah, British and America. Ela fala em British English. E tem o filme, né? Do The Gentleman, que também é do Guy Ritchie com o Matthew McConaughey. E a premissa da série é diferente da premissa do filme. Porque aqui o Theo James, ele é um soldado que trabalha para as Nações Unidas, né? Ele trabalha nas Nações Unidas. Só que ele também é filho de um duque. E aí ele tem que voltar para a Inglaterra, porque o pai dele tá para morrer. Então o pai dele morre. Quando eles vão fazer a partilha, ele tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova. O pai, quando morre, deixa o título, o dinheiro, tudo pra ele. Então ele acaba, né, tendo que assumir esse título. Só que o que ele não contava é que nas terras do pai dele existe uma grande plantação de maconha, né? Então o pai dele ganhava uma grana, que é da família da Caia Escodelário, para poder deixar eles plantarem maconha lá. E ao mesmo tempo, né, o grande, magnífico, né, Gus Fring, né, também conhecido como Giancarlo Esposito. Gian, né? Grande narrador de White People, né? De White People, tava sumido esse menino. Ele quer comprar essas terras e ele é, olha que ironia, ele é um grande produtor de metanfetamina. Que loucura, meu, né? Deus. Back to basics. E aí, o que acontece? O irmão mais velho do Theo James tá devendo dinheiro pra uma galera do tráfico de drogas. E aí o Theo James se junta com a Caia Escodelário para negociar essa dívida, que no momento está em 8 milhões de libras. Ele consegue negociar para ser 4 milhões de libras, só que ele tem que fazer o irmão dele dançar vestido de galinha, dizendo que ele é um idiota. Chicken Nugget. Chicken Nugget, exato. Só que quando o irmão dele vai dançar, ele se sente muito humilhado. E o que, que ele faz? Ele mata o traficante. E a partir daí, entra num espiral de merda. E cada vez que você pensa que a merda diminuiu, ela vai aumentando, né? E assim, eu fui surpreendido de forma positiva, né? Tô gostando bastante da série, tô na metade da temporada, né? São 8 episódios, eu vi até o episódio 4. E tô gostando bastante, principalmente da química entre a Caia e o Theo James. Tô gostando bastante dessa vibe British English dele. Gostando bastante, assim, achei maneira, né? E pra Dani, que queria saber, assim, gostei bastante. Eu ia deixar passar batido, mas como você pediu pra ver, coube no meu schedule, aí eu acabei assistindo. Então, uma boa. E eu vi, né, não sei se vocês viram, a gloriosa Bandidagem, né? Que em espanhol é Bandidos. Eu, né? Não entendi que eles traduziram como Bandidagem, porque podia manter o nome da série. Exato. Nova série mexicana da Netflix, né? Com Esther Esposito, né? A nossa condessa de Vila Elite. Giancarlo, né? Vila de Caralho, verdade. Nossa, Leonardo, eu te amo. Eu te amo, você é maravilhoso. E essa, menino, essa eu vi toda. Ah, não. É. Eu vi, menino, porque ela é uma bobeirinha. E essa você é. Você não tipo viu Explosivos, que era muito melhor que você tenta copiar e foi ver essa pataquada. Mas não, essa viu, eu deixei. Chicken Nugget viu isso. É. Eu deixei passando na TV, né, menino? Dubladinha, né? Deixei você viu a série da. Não viu a série de Cristóvão Colombo? Ele tá vendo isso aí. Porra. Ah, mas aqui sete episódios de 40 minutos, né, amigo? Passa rápido, né? Passa rápido. E a premissa super boba, né? Que é... E também tem a Andrea Chaparro, né? Que tava em Rebelde e... Da janela lá, atrás da janela do Zóio do Zóio, né? Também. Então tem a Andrea Chaparro também. Tem o moço que fez Narcos México também. Tem uma série de galera que trabalhou em outras produções da Netflix que estão aqui nessa série, né? Grande. É, dizem que a série foi renovada, né? Mas eu não vi em nenhum lugar, assim. Cara, é uma série super básica de assalto, né? Ela é... Só que eles querem encontrar um tesouro perdido dos maias, né? E aí o pai do protagonista, né? O pai do Miguel, ele era escavador, fazia... estudo, e ele supostamente descobriu a chave que levava para esse tal tesouro perdido. E o Miguel decide ir procurar esse tesouro perdido, porque ele encontra um espanhol que tem um mapa do tesouro tatuado. E aí esse cara morre. Então ele fala assim, pô, esse tesouro deve ser real. Então ele decide ir atrás desse tesouro. E aí ele junta a Lily, que é a Esther Esposito, né, que é golpista e ex-namorada dele, o tio dele também, que é outro golpista. O Lucas, que é o dono do hotel que ele trabalha, mas que é o hacker da parada, né? A Chloe O'Brien. Aí tem a Andrea Chaparro, que vai ser a mergulhadora. E aí eles vão fazer essa busca, essa caça ao tesouro. E é uma série muito bobinha, né? É, o que o senhor do Assassin's Logado tá falhando pra explicar pra vocês é que pra juntar essas pessoas, a gente passa por cenas longuíssimas individuais de cada uma dessas pessoas fazendo piadas de altíssimo nível, como a mulher que bota altíssimo o cachorro nível pra lamber o cliente dela, fingindo que é ela que tá chupando ele. Sim, sim, sim. O glorioso Clinton, né? É o cachorro de Lily. Uhum. Glorioso Clinton. E, assim, uma bobeira essa série. Zanon, chegou a ver, Zanon? Bandidos? Não, né? Você jura que eu ia ver, né? Ah, eu acredito, né, amiga, em você. Potencial. Coitado, né? Tá parecendo os fãs do Davi. E, assim, eu achei uma bobeirinha, mas uma bobeirinha que me divertiu, me entreteve, assim. E ela tem um final fechado, né? Ela tem um final fechado. Eles conseguem achar o tesouro, né? Eles acham o tesouro. E tem várias traições, né? Várias coisas acontecem, assim, A Lily vive traindo eles. Com as riquezas? Sim. Sim. Porque se for ter segunda temporada, não tem que perder esse dinheiro, né? Ou ir atrás de outro tesouro, né? Porque no final da temporada, quando o Miguel e a Lily estão indo embora, ele fala assim, a gente pode ir atrás de outro tesouro, tipo o tesouro de tal coisa. Ah, né? A gente vive a vida com que vocês ganharam. Só que o que eu fiquei bolado é que eles, né, pegam o tesouro e aí dá, tipo, 2 milhões de dólares pra cada um só, o tesouro. Achei pouco. Achei ouro pouco. Antigo, né? Não converte tanto, quê? Não converte tanto, né? Achei pouco dinheiro, né? Ah, mas 2 milhões de dólares é muito, muitas coroas suecas. Coroa sueca, gente? Mas tá no México. Eu sei, porque eu tô já pensando na minha viagem. Ah, é verdade, vem aí, The Eras Tour. Já tô vivendo em coroas suecas pra não converter. Amo, tá caro, hein, menino? Eu tava vendo uns vídeos de lá. Ah, os preços de lá são caros, mas a coroa sueca é 47 centavos, é uma coroa sueca. 47 centavos de real? Uhum. Que delícia! É bom, é bom. Assim, tem muita coisa cara, assim, tipo, o museu lá é caro, hospedagem e tal, mas no geral, assim, a alimentação dá pra você dar uma. Dá pra dar uns luxos, assim. Eu já tô aguardando você em lugares belíssimos, almoçar, jantar. Pois é, vamos ver se o Darlan vai conseguir encontrar a gente agora, né? Ai, tomara que ele vá no mês certo dessa vez. Ele já confirmou a data várias vezes comigo. Ai, seria incrível vocês se encontrarem no mês certo, seria tudo pra mim. E já vai ter passado a final do Eurovision, né? Então a gente vai estar aí. Inclusive, Eduardo, quero trazer semana que vem, se você me permitir, um overview das melhores músicas classificadas para Eurovision e fofocas de bastidores que eu já tô sabendo. Eu te permito trazer hoje, se você quiser, inclusive. Ah, eu não vi ainda todas, eu tenho que fazer o meu compilado. Ah, tá. Mas então, quero adiantar que um dos grandes competidores aí do Eurovision, fortíssimo, é o moço Musti, que é jurado de Drag Race Bélgica. Gente, do nada, gente. Passado. É um cantor safado que fica lá na bancada com Rita Bagá e a Zé. Ah, o bonitinho? É, o loirinho. Ele tem um clipe, menino, vou te mandar da música dele pro Eurovision, ele todo banhado em óleo, sensualizando. Olha. E as drag aparece? Não tem as drag, só a Musti mesmo. E o grande, minha grande torcida desse ano é pra um cantor chamado Baby Lasanha. Baby Lasanha? O nome da música dele é tipo Rin Din Din Din. Adoro! Ai, gente, Pray for a Baby Lasanha. Como não, né? Pois é, com o nome dele, Jesus, né? O nome artístico. Baby Lasanha. Como não? Mas Baby aí. Baby Lasanha falou, merece respeito. Merece respeito. Mas assim, se você quiser ver um negócio, uma bobeira, assim, pra passar tempo. Os meninos lá no grupo têm um negócio de falar de série de pai e filme de pai. Bandidos é isso, série de pai, filme de pai. É muito isso. E é uma bobeirinha, gente. E o elenco é bem carismático, assim, né? Bem carismáticozinho. Eu gosto muito da estética. Carismáticozinho. Assim. Eu gosto muito da Esther Exposito, né? A marquezinha de Elite, né? Ela ali. É bem chalamezinha, né? Do jeito que você ela é. E eu gosto muito da Andréa Chaparro também, né? Também. E o menino que faz o hacker, o Lucas, é muito bonitinho, gente. Ele é muito fofinho. Muito, muito fofinho. Ele tem um problema de ejaculação precoce na série. Que isso? Que toda vez que André, toda vez que André Chaparro vai tentar dar um match nele, menino, ela beija ele e ele faz... Não! E aí já gozou. Um desespero. Do nada. Bichinho. Altíssimo nível. É, bichinho. Aí depois a Lily ensina ele... A controlar. Técnicas tântricas. É, técnicas tântricas pra ele controlar. Puxa a bola. E aí ele dá... E aí ele dá três, sem isso, tirar. É, olha. Dá três sem tirar. Bafo, tá? Conteúdo, bafo. Né? Que bafão. Bábado. Isso é bábado. Série de pai? Uhum. Série de pai. Porra. Inclusive, se for série de pai, né, você joga no Twitter e isso, você vai ativar o gatilho de quem não tem pai, né? Uhum. Pronto. Acho um pouco problemático. Ah, pronto, não estamos nem em agosto. Eu, hein? Série de pau. Não estamos nem em agosto. De pau, né? Mama pau. E aí, falando então em pai, né? Vamos falar de pai. Família, né? Porque também tivemos aí a nova série do Peacock, né? Que é Apples Never Fall. Que aqui no Brasil é traduzido do livro Segredos de Família. Né? É do livro da mulher do Big Little Lies? Exatamente, Lianezinha Moriarty, né? Lianezinha Moriarty. A série que tem um elenco, assim, bacana, né? Que tem a indicada ao Oscar, a Annette Bening, tem Sunil, tem Alison Brie, tem Jake Lacy, né? Tem um bom elenco, mas eu vou dar a planta pra vocês, a boa, tá? A Isabelle, o que ela tá fazendo aqui? A boa pra vocês é... Assistam o primeiro e o último episódio. Resolve. Ah, gosto quando é assim. Tá? Assistam o primeiro e o último episódio. Aí do que se trata? Ou Eduardo contar. É, também tem isso. Que eu vou contar, obviamente. Como que acontece. Vai hablar. O que acontece? Vai hablar mesmo. Apples Never Falls é bem aquela série padrão de que tem aquela família que é super perfeitinha. Mas que por trás, obviamente, tá toda cagada, né? E aqui, no caso, tem esse casal, que é a Annette Bening e o Sunil, que eles são casados há vários anos, ele foi um tenista profissional, ela também foi, mas largou a carreira para poder ser treinadora dele. Quando eles pararam de jogar profissionalmente, eles abriram um estúdio de tênis, então eles passaram a treinar outras pessoas e, né, ficaram conhecidos, tiveram muito sucesso sendo... donos desse estúdio de tênis. Um estúdio de tênis? É, uma academia de tênis. Entendi. Né? Estúdio eu pensei tipo da Bettina Polaroid, né? Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. E aí eles abrem essa academia de tênis, que é muito bem sucedida, e chegou a época deles se aposentarem. Então eles vão se aposentar, vendem a academia, e vão viver o dia a dia normal do casal ali aposentado. Os filhos já estão todos fora de casa. O Jake Lacy trabalha com ações. É um cara bem resolvido, mas que não tem sorte no amor. Que tentou jogar tênis, mas foi sabotado pelo próprio pai, pro rival dele ganhar coisas. E ele sempre foi deixado em segundo plano. Tem o filho do meio, que é meio riponga, mergulhador, mas que tem medo de decepcionar o pai. Tem a primeira filha, que é sapatão, né? Namora uma chefe de cozinha que trai ela. E tem a Alison Brie, que é a filha riponga, né? É a filha riponga, holística, essas coisas. Eles estão vivendo... Tilelê, né? Tilelê, exato. Eles estão vivendo essa aposentadoria até que a gente vê a bicicleta da mãe, da Joy, no meio da pista... Né, você vê ela comprando algumas coisas no mercado, maçãs, obviamente, maçãs, Apples Never Fall. E de repente você vê um barulho de carro, essa bicicleta parada no meio da pista, com a roda toda amassada, sangue na bicicleta, as maçãs todas espalhadas, e a Joy desapareceu. Eu comi sonatina, só que com maçãs no lugar de pães. No lugar de pães. E aí a Joy desapareceu, então começa essa busca, né, de onde Joy foi parar. Uhum. E cada episódio é centrado cada episódio é centrado num personagem, né? Cada episódio é tem foco cada episódio num dos filhos, no pai, o primeiro episódio na família toda. E por aí vai, né? Aí, obviamente, você vai descobrindo os podres de cada um, as coisas, nananã. E nesse primeiro episódio, eles mostram que numa dessas noites, o casal dos velhos estava em casa sozinho, e eles acolhem uma mulher que supostamente estava fugindo do namorado abusivo. Ela chega com a cabeça sangrando, eles acolhem ela. Ela fala que não tem identidade, que teve que sair correndo, que não tem roupa, nananã. Tem e local. Essa mulher começa a morar com eles lá e fica morando com eles durante várias semanas, né? Fica morando durante várias semanas lá, tal. E aí, ela fica lá e dá a entender que ela tem um caso com o marido, né? Com o véi. Só que, na verdade, não. Não tem um caso com o véi. E no fim o Jake Lacy paga pra ela ir embora, né? O Jake Lacy paga pra ela ir embora. Ela vai embora e é isso. E o filho, segundo filho homem, desconfia muito, né? Porque, tipo, uma pessoa que surge do nada, não tem documento, não tem uma pessoa que você pode ligar, não tem um parente, começa a se envolver na vida dessa família do nada, assim, né? Muito estranho. E aí fica a série voltando no passado, mostrando esses acontecimentos, e no presente mostrando o desaparecimento da Joy e a investigação, né? Porque nisso o Sunil aparece com um corte no rosto. Aí o celular da Joy aparece dentro do cesto de roupa. Aparece o moletom que a Joy estava usando ensanguentado. E aí, obviamente, o Sunil passa a ser o principal suspeito de ter matado supostamente a Joy. E aí, as coisas vão acontecendo durante os episódios, até que chega o derradeiro episódio, né, o último episódio, aonde a gente vai descobrir o que realmente aconteceu, né? E a gente vê que o que aconteceu foi, Joy estava pedalando quando saiu de casa, foi no sacolão, comprou as frutinhas, e aí ela entrou na frente de um carro, o carro bateu nela, ela machucou o joelho, pegou o moletom que ela estava usando, botou para estancar o sangue do joelho, tentou ligar para o filho, não atendeu. Tentou ligar para o outro filho, não atendeu. Tentou ligar para o terceiro filho, não atendeu. Ligou para o quarto filho, não atendeu. Ligou para o marido, não atendeu. Ficou puta, foi para casa, tomou banho, trocou de roupa. Aí encontrou o marido em casa, gravando podcast. Encontrou o marido gravando podcast. E aí o marido, eles começam a brigar, né? Começam a brigar, porque ela descobre que o marido, ele roubou no torneio há mais de 20 anos atrás pro filho, né? Pro Jake Lacy, perdeu o torneio em favor do jogador que eles acolheram, que era, tipo, protegido deles, um tal de Harry. E aí essa briga vem à tona e tal, aí eles discutem, aí ela dá uma... vai bater na cara dele, e ela que arranha a cara do Sunil, né? Ela arranha a cara dele, ele sai de casa, ela fica puta, aí ela decide, vai ligar pra alguém, aí ela fala, quer saber, não vou ligar pra ninguém. Joga o celular dentro da cesta de roupas, sai andando por aí, vai numa cafeteria e liga pra golpista que tava morando na casa deles, a dona Suzana, né? Não, Ferreira. Liga pra golpista, e aí... ela vai pra casa de campo da golpista. E fica na casa de campo da golpista. Só que a golpista, quando chega lá na casa de campo, o que ela faz? Ela corta a linha do telefone fixo, porque é nas montanhas, então não tem sinal de celular. Ela corta a linha fixa, e aí ela fica incomunicável. Então elas ficam lá de boa. Ela fala que tá com muita raiva da família. E a família em paralelo buscando Sunil preso. Um inferno. Achando que assumindo a responsabilidade por um assassinato que ele sabe que não cometeu. Né? Mas assumindo. Os filhos todos achando que ele é culpado. E aí ela tá lá, né? Na floresta com a menina. Achando, vivendo a vida. tomando, cantando no karaokê, tomando cerveja no bar, né? Tudo tranquilo e tal. Até que ela fala, até que ela encontra um vizinho que começa a conversar com ela e tal, não sei o que. Ela fala assim, se você quiser sair pra jantar. Aí ela fala assim, não, eu sou casada. Aí ele fala, você é casada? Ela fala, eu moro na Califórnia. Não, em Miami. Ele falou, você viu o furacão que teve lá? Aí ela fala, furacão? Aí ele é. Aí ela tenta ligar e vê que o telefone tá sem sinal. Aí ela fala pra tal da Savannah, ela fala assim, olha, o telefone tá sem linha. Aí ela fala, acontece muito aqui. Ela, eu preciso ir embora, eu preciso saber o que tá acontecendo com os meus filhos e tal. Aí a Savannah fala assim, mas você não tá com raiva deles? Aí ela, não, a raiva já passou. Nisso, no caso, são 11 dias, né? 11 dias já se passaram desde que a Joy sumiu. Aí, na casa lá, os filhos encontram... estão preparando um memorial, né? Aí estão procurando fotos para poder colocar. E aí nessas fotos, eles veem esse tal Harry, que era o protegido deles, e falam assim, você lembra quando a família do Harry veio aqui passar o Natal e trouxe aquela família esquisita? Aí a mãe dele era meio doidinha e tal. Aí de repente a irmã sapatão olha assim e fala assim, essa menina aqui não é a Savannah? Aí eles falam... Sim, é a Savannah. Aí eles vão atrás do Harry, e o Harry fala que que ele saiu do treinamento lá da família, ele e o pai saíram de casa, e a Savannah ficou com a mãe, que realmente tinha problemas psicológicos, então a menina sofreu muitos tipos de abuso e tal, e ela ficou meio também problemática. Então ela... ia atrás do Harry pedindo dinheiro, ameaçava ele, e ele colocou uma ordem de restrição nela. E aí ele fala que ela tem que ela tá viva e tal, não sei o quê. Nisso a Joy tá tentando voltar pra casa e a Savannah finge que vai levá-la de volta, só que tá levando ela pra outro lugar. Só que aí ela acaba batendo o carro, né? Acaba batendo o carro. E aí a Savannah foge, a Joy volta pra casa, eles se perdoam. E acaba a série. Olha. Realmente, assim, uma volta de 360, né? É isso. E aí, por isso que eu tô falando. Assista o primeiro e o último, gente, que é o suficiente. Porque o resto é uma injeção de linguiça violentíssima. Muita injeção de linguiça nos episódios de 55. Eita. É. Fiquei até com soluço. Engoliu a maçã, né? Que caiu. Que nunca caiu. Exato. Engoliu o preconceito com farinha, né? Assim, mas não posso dizer que não é bem atuada. É bem atuada, porque o elenco é muito bom. Mas, assim, é aquele tradicional. Precisava? Não precisava, né? 7 episódios que poderiam ser 2. 1,5. Né? 2, talvez 1,5. Nem 2, às vezes. É um e-mail mesmo, de correio eletrônico. É. Podia enviar por e-mail, né, o final escrito. Sim. Agora, Liane Moriarty é uma grande enganadora, né, gente? Porque ela fez o 9 Perfect Strangers, Big Little Lies, agora essa Apples Never Fall. E sempre umas histórias bosta, né, menino? E sempre que engana as pessoas, né? Sempre uns mistérios fuleiros. Como pode, né? Eu fico passado, chocado. A Colleen Hoover de seu tempo, que? A Colleen... Para, que eu gosto de Colleen Hoover, de uns livros. Jura? Dela. Nunca li Colleenzinha. Eu li 2 livros e os 2 eu gostei. Você leu da Blake Lively? Abusada? Qual que eu li, gente? Eu li o da... Assim começa e assim que termina. Que? Foi assim que fala começa, nisso, né, menino? É. E o outro não. Colleen Hoover gosta. Assim começa? Verity, eu acho que foi Verity que eu li. Verity? Colleen Hoover? Verity não é do Stephen King? Não, pera, calma. Eu acho que é Colleen Hoover. Cadê a Amanda, a especialista em Colleen Hoover? Verdade, leu Ellie Hazelwood, que? Colleen Hoover, Verity. Olha aí. Acho bem bom esse vídeo. Amanda livro. Fala bem dela também. Viu? Tá falando mal da bichinha aí. Tá nem aqui pra se defender. Ai, gente, só não gosto que é abusiva, né? Que... romantiza o abuso, o relacionamento abusivo. Do nem sei, nada. Ali a mulher. Do nada. Sai do fake, Alane. Ai, abuviza. Eu amo. Eu amo. Você falou do meu corpo? Ah, ih, molinha, molinha. Tá molinha? Ai, que eu ia falar, né, menino? Passou aqui a propaganda, né? The Bold Type também vai entrar no Globoplay, pra quem não tem Prime Video. Vai virar de todos os filmes, né? A nova Grace. É a nova Grace, exatamente. Mas sabe o que não é a nova Grace? É a nova Game of Thrones, né? Nova série de D&D. Porra! Né? O problema dos três corpos, nossa, né? Nossa, o problema das três cochiladas que eu dei a cada minuto, né? Viado, que série chata da porra! Vai se fuder. Assim, quem quiser, se vocês puderem, se vocês souberem dar a sinopse dessa série pra mim, agradeço. Inclusive, né? Você tá falando da gente? Da sinopse? Vocês mesmos. Exato. A sinopse dessa série, incrível. Mas, menina, se você não sabe dar uma sinopse, você acha que eu que vou ter conseguido dar uma sinopse? Eu não lembro nem das coisas que eu assisto. Você viu essa bomba, Leózio? Vi, claro. Vi toda. Mentira, e aí, você consegue dar uma sinopse pra gente? Olha, essa série, eu vou falar como ela começa, tá? Ela começa com um homem que é professor de física, né? Numa sociedade asiática, que eu não lembro onde é. Aqui, cancelado. Japão feudal, né? Isso, no Shogun, né? Que ele tá sendo executado em praça pública porque ele é um negacionista reverso, né? Ele acredita no Big Bang. E aí as pessoas que estão lá contra ele... É na China, amigos. É na China feudal, como eu disse. E aí ele acredita no Big Bang e essas pessoas estão lá, elas são revolucionárias, né? Elas dizem que ele é antirrevolucionário. Então, se ele acredita no Big Bang, ele está dando a entender que existia algo antes do Big Bang, né? Então, ele está implicando a existência de Deus. E aí, essas pessoas que são negacionistas antirreligiosas, né? Que é um conceito que me pegou muito... Elas não acreditam em Deus, então elas estão dizendo que ele está tentando negar a revolução deles, e esse homem está dizendo, a ciência nunca provou que Deus não existe. E aparece a mulher dele, a bolsominha do caralho lá, né? Apesar de não ser do STF. E a mulher prega umas coisas contra o cara, leva ele à execução lá, e tem a filha do cara que está apoiando ele e tal, acaba sendo levada depois de papai ser executed, né? E aí a gente não entende muito bem onde que isso se encaixa, a gente vai pra Londres, né, nos dias atuais. Com Londres. E aí, exato. E aí em Londres tá rolando uma barra que é a seguinte, Detetive Wong, ele tá achando que tem alguma coisa estranha, né, rolando, porque todas as pessoas que são cientistas, né, meninos, trabalham com pesquisa de vacinas, que louco, elas estão aparecendo mortas, né. E aí, tem um clubinho aí de cientistas, incluindo uma mulher que ela tem uma boca de atriz pornô, que eu não consigo levar ela a sério em momento nenhum. Mesmo a mulher sendo boa atriz, eu fico olhando pra boca dela de diva pop, eu falei, gente, como assim? E essa mulher, ela começou a ver uma contagem regressiva fluorescente, né, luminescente, na frente dos olhos dela. E aí, não adianta dormir, não adianta fechar o olho, não adianta nada, a contagem permanece lá. E aí ela, gostei que a mulher já resolve, né, já sai contando, conta pra amiga, conta pra polícia, conta pra porra toda. E aí a gente vê que tem mais gente que passou por isso. Então teve um cara que ele arrancou os olhos, deixou a mensagem de sangue na parede falando, você ainda vejo, né, tipo, ainda via contagem. Aí chegou uma mulher do culto dos louquinhos pra essa menina aí da boca photoshopada e fala assim, querida, separar sua pesquisa de nanorobôs, a gente tira a contagem. Você não deixa a contagem acabar, não, viu? Porque senão vai dar merda. E a mulher fica assim, imagina, sou um cientista poderoso, vou levar minha pesquisa adiante. E aí a gente vai vendo esses fatos aparentemente desconectados andando, né? A gente vê que tem um videogame ultra realista e muito Black Mirror que tá rolando, que a mocinha encontra na casa da outra mulher que morreu lá. E é uns óculos, né, de projeção astral muito louco. E a gente vê que no passado dessa filha do cara que foi executado em praça pública, né, na China feudal, essa menina foi parar num lugar, num laboratório militar, assim, onde eles mandavam mensagens em código Morse para a alienígena. No Space? Uhum. Siam. E aí a gente vê que no presente o universo tá piscando, né? Tá piscando lá. Exato, as estrelas, o céu todos. Fica piscando, né? Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. É isso, e aí eles avisam pra essa mulher da contagem olhar pro céu que vai ter um recado. E eu já descobri que nos episódios seguintes eles falam que foi deep fake, o céu piscando. O quê? Não, eles o povo que não quer que descubram a verdade, né? Inventa que foi deep fake, como se fosse possível você criar um efeito holográfico no mundo inteiro. Gente. Mas que assim, vocês entenderam alguma coisa dessa caralho dessa série? Não, não. Nem eu. Não, não. Não, porque é uma doideira. É a mulher vendo as contagens, o videogame do inferno, o Ongers fazendo quebra-cabeça do cientista morto, né? A moça lá que viu o pai morrer em três timelines, né? Que tem ela vendo o pai morrer, depois lá na instituição. Agora ela é mãe da cientista que morreu. Onha. Se me dissessem assim, essa série vai acabar em tantos episódios, minissérie tá, vai ter um fim satisfatório, eu assistiria. Eu fiquei intrigado. Mas que essa história que já tem não sei quantos livros infilmável, que não sei o quê, que depende de mil conjunções astrais pra dar certo pra filmar tudo, e que D&D já estão prometendo cenas estilo Casamento Vermelho nas próximas temporadas que não vai ter, eu já fiquei desanimado. O meu problema com essa série foi ela não me deixou curioso em tempo nenhum. Eu via o reloginho aparecendo, aí os cientistas lá se matando. Eu só fiquei tão cansado de ver tanta aquela falação em uma hora. Tipo, esse resumo que você deu, tudo que você falou, eles fizeram tudo em uma hora, e uma coisa muito chata. Uns textão, aí o povo... Aí era... Ai, não me descia, sabe? Aí ele me deixava querendo ver. Ai, por que que tá acontecendo isso? Por que que eles estão vendo o reloginho na cabeça? Eu achei tudo tão chato, mal feito... Que eu vou falar, eu tenho D&D, porque vai... É tipo a primeira temporada de Game of Thrones. Jamais que isso aí parece com a primeira temporada de Game of Thrones. Ah, e teve um menino que me disse assim no Twitter, né? Falou assim, não, que Isabela Boscov falou que depois do terceiro episódio melhora. Foda-se! Mas, gente, Paulo com a Boscov, né? Bom pra ela, que viu lá e gostou. Não, e também aquele negócio, né, gente? Falei, isso daí é pra quem tem tempo pra gastar ou que ganha dinheiro produzindo conteúdo. Eu não tenho nenhum dos dois. Então, que negócio? Não gostei, não bateu, não vou assistir. Entendeu? Uhum. Prefiro ver 7 episódios de bandidagem do que mais um episódio disso. Entendeu? Porque, assim, sem condição nenhuma, gente. Série chata da porra, né? E assim... Acho que nem instiga pra você querer ver o segundo episódio, porque é tão cansativa. Sim. Que tu não fica assim nem com vontade. Tipo, eu quero ver o próximo, quero ver o segundo, quero ver onde vai dar isso. Eu fui assistir sem sono nenhum, né? Falei assim, vou assistir, gente, minha nova DOA. Eu tô precisando de uma nova DOA, preciso fazer umas teorias de série. Eu quis morrer assistindo o episódio, e eu tava com vontade de ver. E eu sei, exato. Eu já falei até com fãs do livro que achou uma bosta. Amo! Então. Se fãs do livro estão validando que é ruim, acho ótimo. Mas é algo. Como é que foi? Foi a última cartada da Netflix, né? A Netflix vendeu, né? Pra fazer essa série, né? E deu a casa, né? Verdade, esqueci desse. Hipotecou, né? Hipotecou a casa toda pra fazer essa série. Não, gente. E parem de dar dinheiro pra D&D, gente. Pelo amor de Deus. Parem de dar dinheiro. E já quando eu digo parem de dar dinheiro. É para te dar qualquer dinheiro, porque antes disso eles fizeram aquela série da cadeira de Sandra Oh, que é outra bosta foda. Foram eles? Fizeram aquilo? Foram, sim. Gente. Eles são os produtores executivos de A Cadeira de Chair. Eles iam fazer o Star Wars, não é? Uma coisa assim? Ah, mas já cancelaram. Cancelled também. É. Depois do final de Game of Thrones eles se fuderam tanto, ah, acho tão bom. É, nossa, horrível essa série. E eu não vi ninguém falando bem dessa bosta, assim. Pelo menos na minha bolha, eu não vi ninguém falando bem dessa série. Eu vi gente falando mal, depois o Pix caiu e do nada falou, ah, não era bem assim. Tô muito ansioso pra essa temporada. Ah, entendi. Eita, que diferença que um Pix faz, né, menino? Que loucura. É, nossa, menino, se passasse um Pix pra nós, eu tava elogiando, tinha assistido toda a série. Eu também. Tinha visto todos os episódios falando, gente, lacre. É, inclusive, se vocês mandarem um Pix até o fim desse episódio, a gente vai falar bem. Exato. Uhum. Se mandar um Pix antes da edição, a gente refaz aqui tudo. Porra, a gente assiste lacre. Antes de domingo ainda, tudo. Aham. Uhum. A gente assiste gravando, vai falando lacre, cada lacre, lacre, lacrou. Faz live react. Nossa, viciado em lacrar. Eu lacro, lacro, lacro. Eu amo. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Ai, e vocês sabem quais que são os três corpos? Não. Porque a gente fica contando, né, o povo que tá morto e tal, achando que vai ser isso. Mas aparentemente são corpos celestiais que estão dentro daquele videogame Mega Evil. É. E que eles vão usar de alguma maneira pra salvar o futuro. Que? Sai do fake Marvel. Gente, é os Eternos, essa porra. Os Eternos. É. Como é o nome do bicho que tá lá preso no globo terrestre? Celestial. Celestial. Onya, sinceramente. Momentos demais isso, hein? Tem que ter coragem pra seguir. Edu, posso fazer uma indicação de uma coisa que eu assisti? Não sei se você vai pôr na pauta uma hora. Sempre, meu amor, claro. Meninos, nosso programa. Assim, eu vou indicar X-Men 97. Não sei se Edu ia Gatona, pôr eu... Tá na pauta da semana que vem, né? Então mas vem aí falar. Semana que... Não, vamos vir semana que vem, vocês assistindo, pra gente comentar. Tá bom. Então vem tá aí. Pauta da semana que mas vem. Mas eu queria entender uma coisa sobre essa animação, essa série, sei lá o que ela é. Fala, amiga. Porque o Henrique falou assim, tem dois, um episódio, sei lá, dois episódios que é Dias de Futuro Esquecido. Eu falei, então são histórias que a gente conhece? Não. Então, como é que tem Dias de Futuro Esquecido? Não, tem o episódio do Dia do Futuro Esquecido na animação original lá do passado. Ah, não é a de agora. Ele deve estar assistindo a primeira pra ver a de agora. Ah, pode ser. É, dos anos 90 tem realmente. É, mas não precisa particularmente assistir. Não, que aquela é X-Men 93. Mas é tudo anos 90. Assistir. É, tudo anos 90, mas não precisa assistir. Aquela pra assistir essa, não necessariamente. Não, porque eu não assisti, tô entendendo tudo. É. Que até eles fazem o cliquezinho, né? Que termina. A série original lá termina com a morte do Xavieres. Uhum. E aqui é o sequel, né? Mas é do MCU? Graças a Deus. Não, isso não tá interligado, não. Só com o Shang-Chi. Que? E as Marvel, né? Que tá tudo ligado. E as Marvel. Exato. Mesmo dizendo que tá fazendo muito filme de mulher, não precisa fazer. Ah, muita lacração, né, gente? Muito woke. É. Não tem problema ter mulher negra. Mas por que um filme só de negro? De mulher? É. Dá por cima mulher negra, né? Porque de homem branco pode ter tudo, todo elenco, mas isso daí não é da mulher, né, meu? Olha, o povo se passa cada vez, né, menino? Como pode? Como pode? Eu só me pergunto. Rapidinho aqui falar que também, né? Não sei se vocês viram, mas vi o filme de Hominho, né? Matador de Aluguel. Claro que não vi. Amigo, o Prime tentou muito me fazer ver com as fotos de Jake Gyllenhaal sem roupa que ele botava. Ah, o menino, coisa do banho, né? Tem uma cena assim. Menino, o Jake Gyllenhaal tá com 47 anos, mas ele tá. É. Sucesso demais. Mas quando eu dei play nesse filme, eu falei, realmente não é pra mim. Menino, é um filme de hominho, né? Filme de hominho. Uhum. De pai. É um remake. Remake é um filme de pai. Remake de um filme dos anos 80 com Patrick Swayze, né? Uhum. Ele é dirigido pelo Doug Liman, né? Do grande Jumper, né? tem a menina do Shrinking também, né, Jessica Williams. Tem a única pessoa que faz vilões latinos em filmes, né, que é o Joaquim de Almeida. Tem o Lucas Gage também no elenco. Tem Daniela Melchior. E quem mais? Tem o Conan McGregor fazendo a sua estreia no cinema, né? Tem o Conan McGregor fazendo sua estreia no cinema. A sinopse é muito simples, né? O Jake Gyllenhaal, ele é um ex-lutador de UFC que se afastou do esporte por algum motivo. E ele vai parar como se vai vir a segurança dessa hold house, né? Numa cidadezinha no cu de Miami, né? E lá tem várias pessoas que ficam tentando... tentando coletar dinheiro dos outros, sempre confusão, porque existem objetivos escusos ali naquela área da cidade, né? Então eles querem acabar com aquela roadhouse e, obviamente, ele tá ali pra impedir. E ele é aquele cara que não tem muitos amigos e tal, que vai, né, tendo seu coração amolecido pelas relações e tal, nanã. E assim... Um filminho nota 6, sucesso, porradaria bem bacana, mas tem uns efeitos especiais que são uma bosta em alguns horários, que é muito difícil, assim, os efeitos que eles fazem umas horas. É bem difícil, bem ruim. Mas o Jake Gyllenhaal, menino, ele tá um sabor. E ele luta com vontade, né? Ele tá porradeiro, assim. É um filme de porrada com comédia, né? Então eu acabei achando bem gostoso o filme. Achei bem bacana, assim, bem divertido. Passa super rápido, porque você fica entretido ali. Quando tu vê, acabou o filme, assim. Achei bem, bem bacana. Bem bacaninha, assim, pra passar o tempo. Mas também categoria filme de pai. Filme de pai, e é isso, né? Matador de aluguel. Eu não entendi o porquê que no Brasil Matador de Aluguel, sendo que não, ele é só um segurança de boate, mas tudo bem. Qual que é o nome original do filme? Eu vi e falei que não tinha nada a ver. Roadhouse, que é o nome do lugar, né? O nome do bar. Tinha que se chamar Outback, né? Outback, exatamente. Ai, o pai do céu. Vamos falar então aqui da nova série da Apple TV Plus, né? Que tinha tudo pra ser um grande mousse, mas pra mim, pelo menos, não foi. É, pelo menos pra mim não foi, né? Que é a Palm Royale, né? Nova série aí. Eu jurava que você ia gostar dessa série. Menino, tinha tudo pra eu gostar, porque ela, pra mim, é muito série do Mark Cherry. Uhum. Ela é muito. Ela tenta ser Desperate Housewives, né? É, ela tenta ser muito Desperate Housewives, Devious Maids. Mas eu acho que falta a canalice do Mark Cherry. Uhum. Falta a canalice do Mark Cherry. Eu acho que, em certos momentos, ela se leva a sério demais. E não orna, assim. Eu acabei vendo os 3 episódios, né? Pra ver se me tirava a sensação esquisita que eu fiquei do primeiro episódio. Mas eu não consegui comprar a personagem, né? A gente tem essa personagem da Kristen Wiig, né, Maxine, que é uma trambiqueira, claramente. Gold Digger. Gold Digger, que ela quer, porque quer, entrar na High Society de Miami. De Miami também, né? Coincidência também é Miami, né? Sim. E pra você fazer parte dessa High Society, você tem que estar associado a esse clube, que é o Palm Royale. Que é onde tá, tipo, as bambambãs, a realeza da sociedade, né? E assim, o elenco é excelente, né? Você tem o Rick Martin, você tem o Josh Lucas, tem a Leslie Bibb, tem Laura Dern, tem a Allison Janney, né? Mas é que Rick Martin também é exemplo de Jake Gyllenhaal, tá aí com 52 anos, porém, sua melhor forma. É, sua melhor forma. Ele tá excelente. E assim, ela fica tentando dar esses truquinhos, né? Esses golpinhos, assim. Porque ela é casada com o filho da Carol Burnett, né? Que tá com 1000 anos. E aí na série ela tá só deitada na cama, né? Já tá em coma. Fazendo seu Pompeu. E... Tá só a caveira. Tá só fazendo a boneca de seu Pompeu. E ela fica lá roubando as coisas da véia, vendendo e tal. E quer morar na mansão da véia. E, cara, não consegui, sabe? Sei lá. Aí tem a Laura Dern, que é essa riponga. Nossa, personagem mas... ruim. Uhum. Você viu só o primeiro, né, Leózio? Só. Ela eu vi essa bomba também, viu? Ela é enteada da Allison Janney. Ela é enteada da Allison Janney, a Laurinha. Aham. Uhum. Aquela banca militante, né? Ai, não tem nada a ver com o Rico. Ai, Deus me livre, eu dei o Rico. Exato. Tanto que a Kristen Wiig precisa, depois que ela consegue entrar lá no Palm Royale, lá no clube, que ela... só que a validação que a Leslie Bibb dá pra ela só vale por um mês. Ela precisa de 3 validações, né? Ah, é? Então, ela... que validou, pagou, tá lá. Não, precisa de 3 validações depois pra... Você tem um mês pra conseguir 3 validações pra ser membro permanente. Sim, e aí vai ficar pagando os 500. Aí ela consegue 2 validações e ela fica tentando fazer a Allison Janney dar a 3ª validação. Só que a Allison Janney, a gente não sabe se é verdade, ela diz que a Carol Burnett, lá que tá desmaiada, odeia a Kristen Wiig, que acha ela que é uma golpista, que ela realmente é, né, uma safada, uma ordinária, e que nunca vai deixar nada pra ela, inclusive deixou a herança toda dela, se ela morrer, pra uma fundação que cuida de felinos e nada pro filho. Amo! E aí, quem faz a assinatura, a 3ª assinatura pra Kristen Wiig poder fazer parte do clube, é a Laurinha Dern, porque ela, mesmo sendo riponga agora, ela continua sendo membro do clube, do Palm Royale. Ou seja, rica e enrustida, né? Rica e enrustida. É sempre aquele negócio, né? A mulher que é privilegiada e escolhe ser, né? Ter o privilégio de poder se passar por não tão milionário assim, né? E, sei lá, faltou pra mim essa coisa, essa cretinice que o Mark Cherry consegue colocar em todas as séries dele, né? No Why Woman Kill, no Devil's Maids, no Desperate Housewives. E aqui não tem esse toque dessa cretinice. Por mais que a Kristen Wiig tente, não consegue, não rola pra mim. Assim, é, sabe? Assim, o que eu acho que faltou, que é o básico dessas séries que a gente falou antes aqui, assim, tem um mistériozinho, como essa série tenta fazer, tem essa crítica, essa vida suburbana e tal, só que essa série não tem personagem que a gente gosta, né? Tipo, não tem ninguém pra gente torcer, a gente sabe que ela é do mal, mas as outras ricas também são do mal, ela tá dando um golpe numa rica, a rica tá dando um golpe nela. Mas, tipo assim, eu não sei por que ela quer tanto estar no grupo, além de ter umas ricas pra dar golpe. E eu não sei por que eu deveria torcer pelas outras também, né? Eles botam aí no primeiro plot de aborto com a Leslie Bibb, que, sei lá, eu acho bem, bem bizarro o jeito que é feito, né? Porque eles botam a Maxine pra pagar um aborto que ela não pagou. Aí depois ela vai pedir o negócio a Leslie Bibb. Eu sei que você é golpista, sua piranha, não sei o que. Ué, mas... tava até agora aceitando a ajuda da mulher, de repente tá assim. E aí duvida que ela é lá da família do cara, de repente descobre que era da família mesmo, e ela que julgou mal. Aí tem esse plot da mulher que tá lá na cama do seu Pompeu, você não sabe por quê. Eu falei, tá, mas... né, Desperate tinha um monte de mistério, tinha um monte de coisa, mas tinha várias coisinhas das protagonistas também que faziam a gente querer acompanhar a história. Não é só por mistério e escrotidão de rico. E ainda vai ter como o que tiro falou, foi esse, né? Falta o humor, né? Não tem muito. Quem é que tá morta? Não, ou não fala? Eu não lembro. No começo. Não fala quem tá morta. Só aparece a mão. E a gente nem sabe quem atirou, né? A gente só vê a mão, a pistola e o. E é isso. Eu acho que é uma série que parece. Eu acho que é uma série que parece várias que a gente já viu, porque é do mesmo plot. É a pobre querendo ficar rica e ela faz as tramóias. É a mesma coisa de sempre. Não tem nada. Eu acho que falta carisma nos personagens, graça, né? Também. Como o Léo disse, a gente não consegue torcer. A gente não consegue torcer pra ninguém ali. Porque pra mim, um bando de mulher rica chata. Nossa, eu tô vendo aqui que o criador dessa série, ele tá envolvido em outras séries também altamente duvidosas, né? Tóxicas. Porra. Fez a Dead to Me também, que é bem problemática também, né? Morta pra mim. Fez aquela série da Kim Cattrall, né, Filthy Rich também, que é outra série podre. Merda. E fez The Affair e Nurse Jack. Gente. Um currículo invejável, hein? Invejável. Só rico. E ainda fez um filme horroroso, que é aquele filme da Jessica Chastain, que ela ganhou o Oscar, né, Os Olhos de Tammy Faye. Também é ruim demais. X-Men Apocalipse, também quer. Só faltou fazer uma Mas faltou fazer. Assim, eu nem acho que a Kristen Wiig tá ruim, acho que ela tá bem no papel, assim. Não, ela se identificou. Ela entrega o que ela propõe. O Rick Martin, eu acho que ele é canastra, porque ele é canastra e ponto. Mas o personagem também dele é super desinteressante. O personagem dele é muito desinteressante. É professor dos estúdios de tênis, né? É, ele parece o Matheus do Big Brother, né? Cara, faltou ele ser viado, interessante, né? Toda a vida. Faltou só ele ser viado, exatamente. Que ele vai, acho que ele vai ter um caso com a Laura Dern, né? Porque no terceiro episódio eles ficam de fuxico. Ficam de trelelê. Ah, você exatamente. Vê, gente, era uma série tão fácil de ter algum interesse. E aí ela não tentou. Não, essa série pra me ganhar era dois palitos. Era dois palitos. Era muito fácil dessa série me ganhar. Era muito fácil dessa série me ganhar. E não me ganhou, né? Infelizmente. Zanon também não foi ganho pela essa série também, né, Zanon? Não, nada. Eu vi o primeiro episódio que demorou 30 horas pra passar. Já mais que eu assisti o segundo, que eu acho que liberou dois ou três, né? Ao mesmo tempo. Três seguidos. É, não, só vi o primeiro mesmo. É isso então, Monami. Então, ficou com Deus, Palme Royale também. E pra gente então encerrar esse podcastzinho do sucesso, Grey's Anatomy, né? Segundo episódio aí. E, né, tivemos um primeiro episódio movimentado, um segundo nem tanto, né, Monamis também. Ah, achei o segundo melhor que o primeiro. Ah, eu prefiro o segundo também. Ruim também, mas melhor que o primeiro. Eu confesso que eu não lembro o que aconteceu no segundo episódio direito. Menino, tirando as dúvidas de Bailey sobre seu método de ensino. Não, mas tivemos aí o grande casal, né, barulhento, Midori e Helm. Tirando ah, é, paz, transando, né? Dr. Coxinha e Simone, né? Só que eu não vou morrer. Pai. Tivemos aí a continuidade do grande casal Link e Joe, né? Com plot de Link ficar querendo que Joe lembrasse do dia que eles se conheceram. E aí Joe sem entender porque ele tava tão obcecado nisso. E a Amélia dizendo, Joe, mulher, ele é emocionado mesmo. Você vai ter que aguentar. Viado, sabe o que eu não entendi? Joe e Link tem uma amizade de 47 anos. E aí a Amélia conhece ele há 6 meses. E a Amélia que veio falar pra ela que ele era emocionado. Tá, falei, caralho, então, essa grande eu não sabia. Ela teve filho com ele, né? E aí virou a chave, né? É, porque Joe, Link como amigo devia ser mais gente boa. E ele era amigo de Joe de faculdade, né? De BBB. Então acho que ela não tinha que aguentar esse lado dele em sul. Exato. Que a Amélia falou pra ele, pra ela, né? Falou assim, amiga, ele vai encher o saco com esse negócio de data de aniversário, vai encher o saco com, né, com aniversário de namoro, dia de primeiro beijo, vai encher o saco com tudo, chatão pra caralho, chato da porra. Ela vai postar uma foto com ele e vai falar assim, peguei um gostoso, mas a que custo? Exato. É. E ele tá uma delícia, gente, não? Ai, tanto que esse homem chato é gostoso, né? Vimos nascer lá em Nashville, né, menina? Que loucura. Eu vi nascer em DLC. Em DLC, né? Ah, eu vi Nashville, né? Tava encorpado assim. Tava encorpado em DLC. Deu uma boa encorpada. A gente teve também, menino, um plot que gostei muito foi Midori sendo discreta, né? Fora do meio, no hospital pra fazer os trabalhos. Ai, coitada, pés. Cara. Coitada, gente, a gatinha, todo mundo pedindo pra ela ser discreta fora do meio, a bichinha sofreu. Mas sabe que eu gostei da cena dela fazendo a Ted chorar? Achei fofo ela dizendo assim, olha, eu tava, né, impedi seu coração de parar, caramba, passei um gatilho da porra, tô mais engatilhado que Vanessa e você tá aí vivendo a vida como se nada fosse, não sei o quê. E aí Ted começa a se debulhar. Chorou feião, cara, chorou muito feio. Bastante. A Ted. Nossa, o que eu gostei também, né? Novo desenvolvimento de interno foi Simone, do mais absoluto nada, virando pro paciente, o homem que tava dando em cima de Schmidt, e falando assim: ei, tu toma o que pra HIV, meu querido? E ele. Tá tomando PrEP? Aí ele, mas eu não tenho HIV. Ela, como assim? Fiz vários exames aqui. Nossa, cheio de HIV. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com a mulher? Gente, o homem se jogando em cima de Schmidt, né, viado? Nossa, o homem tava cedo pro Schmidt. Gente, aí do nada, até, né? Até achei Schmidt bonitinho nesse episódio, tenho que dizer. Ó. Olha. Eu acho assim, o homem do nada descobre o HIV e fica puto, mas na cena seguinte ele, e aí, Schmidt, tá solteiro? achei um pouco. Não, ele perguntou antes se o time estava solteiro. Não, mas depois ele já voltou, ele já investiu, né? Já não quero ver mais ninguém. Passou 2 minutos lá, sumido. Ah, é que ele conversou com o Shondo, né? Sobre... Viu que não era tão fim da vida. Exato. Assim. Exato. Que ele podia seguir as coisas, podia ter uma vida normal, entendeu? Podia ainda desenrolar com o Schmidt também, normal, acontece. Sim, eu achei que eles fossem fazer, minutos. Talvez ainda façam. Achei que eles fossem fazer o plot de Schmidt, testar também, descobrir que tava com o HIV. Porque o homem fala assim, ah, eu nunca nem pensei, porque a gente vai deixando a vida passar, não vou testar agora, não sei o que. E aí eles mostram a cara do Schmidt meio pensativo, assim. Aí eu achei que eles iam... Imagina, será que é por isso que doutor... Exato, tem que fazer o contato com vocês, né, com o Nico, pra avisar. Doutor Enique? Mas não teve esse plot, né, de alguém com HIV na série ainda, né? Né, entre os médicos, não. Não, é. Não. Será-se? Eu senti será que eu ia rolar. O Léo que descobriu o plot da temporada dessa vez, não fui eu. Olha aí. Nossa, temos pisa também... muito, Léo, né? Adelaide e Mike, né, se esbarrando aí nas escadarias, como sempre. E aí, do nada também, não sei de que cu Mike Chang tirou isso, né, que ele falou assim, Adelaide não é monogâmica, já passou de trisal. Vocês entenderam esse plot? Não, não entendi. A gente perdeu algum... Não. Porque eu acho que ela fala alguma coisa, ah, não sei o que, monogamia mata e tal, tipo, né, fazer piadinha. Mas aí, ele do nada tirou um trisal dela, assim, da cachola. Não acredito em monogamia, só isso, a bichinha. Mano, pobre. Cadê? Mas cadê aí a roommate dela já tá bem? A Maxine velha? Já, Maxine? Tá bem, graças a Deus. Sim, foi desentubada no final do episódio. Será passado, que Palme Royale é a juventude da Maxine da Julius? Tá. Adoro! É também o nome dela, né? Sim, exato. Mas a gente teve aí a Merenda, né, menino? Merenda assumindo os internos e falando assim, vocês não vão entrar na sala de cirurgia enquanto não preencher as folhinhas tudo, tá? Vão só fazer procedimentos. Achei fofo, Merenda preocupada se os métodos dela ainda são efetivos. Mas eu acho que é um plot que foi do nada e foi pra lugar nenhum. É, não rendeu muito. Porque no final ela não teve conclusão nenhuma pra mim. Ela falou assim, ah, não sou eu que mudei, foram eles que mudaram. Mas é que o plot era pra dar plot pro Ben, né? Que o Ben não tem mais série. Então, mas aí Ben falou assim, Você com nossa filha fez isso porque você já tá acostumada a ser mãe, não sei o que, blá blá. Porque também, se for por isso, ela já era acostumada a ser mãe de interno, né? E não fez nada que prestou. Não diagnosticou uma neurodivergência, que nem o Dr. Boca Murcha fez com o Dr. Costinho. Exato. Ah, mas a gente não falou do melhor plot da geração, que é a Amélia com o Mr. Paul, como é? Grand Paul. O novo gatinho dela, que ela tava sentindo. Ah, é verdade, tem o gatinho. E aí, como o gatinho não tava suficiente, ela do nada virou BFF de Winston. Nossa, e o Winston odeia ela, né, gente? Como pode? Sim. Chamou ele pra tomar um drink no Joseph Fly, meu Deus, só ficando muito bêbado, né? Que a melhor alcoólatra, né? Exato. E eu amo que ela fala assim: não, vamos lá no Joe e tá, tal, não sei o quê, comer um hambúrguer, tal, tal. Aí ele fala, vamos. Aí ela, mas você sabe que eu vou, né? Ai, gente, a Amélia, né? Que mulher, mulher de verdade. Ah, e não teve o caso das famílias, né? Da família gigante, né? Teve o caso da família gigante. Do jogo de Crepúsculo, né, menina? De beisebol, que chegou todo mundo sangrando, horrores. Eu falei, cadê Eduardo e Bela? Ai, os velhos brigando o tempo todo, Adelaide, não aguento mais esse povo, pelo amor de Deus. A mulher parindo. Não, o auge eles dando o troféu pra Adelaide, né? MVP, MVP. Ai, que vergonha. Que vergonha, eu gente. Eu amei esse plot já dela. E a Adelaide falando, ganhei um troféu. Ai, arrasei, gente. Ela no final limpando o troféu, toda feliz. Limpando o troféu. E o homem nada suspeito, né, menino? Cheio de dinheiro, amarrado no corpo inteiro, né? Chegando lá no hospital todo fodido com tiro. Que tiro foi esse? E aí, né, eles Tinha perdido com a bolsa de dinheiro que toda hora diminuía, né? Sim, que toda hora. Até que o Mike tinha tirado uma sacola vazia de dentro da gaveta, né? E deu pra ele falando que era 20 mil que tinha ali. E a lição falei, de moral do então final, tá, né? Achamos que era um criminoso, mas era um pescador que havia acabado de receber seu pagamento. Que pagamento é? Que pagamento que tu... Que litros de dinheiro. Que pagamento... É. Que peixe foi esse que ele pescou, né? Né? Não, Zanon, que pagamento é esse que tu cola, tu cola nas tuas pernas? Na calça. Fita, na calça com fita coisa, fita aquelas fitas cinza. Ele sabe que ele tava com medo de ser assaltado. Ah, pelo amor de Deus, se preserva. A segurança em, em Seattle não é levada a sério. Né? Menino, e Dr. Coxinha, ele se empoderou, né? Uma mulher empoderada e ablou pra Simone que não vou mais ceder seus caprichos. Você me chamou pra ser sua dama de honra, eu não quero mais você. Deixe em paz. Agora o sidecut vem. É, finalmente Simone vai virar sapatão. Por que que veio o sidecut, vocês estão falando? Saiu a promo dela, sidecut. Ah, eu não vi. Ah, tá belíssimo. Agora o sidecut vem. Adoro. Exato. Realme vai macetar Midori e Simone agora. Adoro. Vou até ver aqui se tem o... O promo. O promo, né, menino? Exato. Grey's Anatomy 23. A gente vê. E a Amélia fez alguma coisa com a pesquisa de Meredith já, né? Recebeu umas mensagens no zap e tal. Exato. Walking on the Ocean, no episódio da semana. Walking on Sunshine. Ah! MC Halo. O vídeo que mais passou na vida, né? Vamos ver aqui nosso promão de Grace. Ó, carros inteligentes. Mais uma vez, né? Hey, I was waiting for that spot. You were on your phone. I'm Dr. Beltran, pediatra. Natalie Morales. Chegou. Ah, é ela que vão se catar agora? Uhum. Certeza. Eita porra, chegou uma bola de ferro. Meredith. Gente, esse episódio promete, hein? Vai ter roda gigante Meredith e Natalie. Não é, menino? Meredith como? Contando para Deus e o mundo que tá trabalhando na sua pesquisa de forma oculta, né? Que era só a Amélia que podia saber, agora já é Tédio que já tá sabendo também, né? E Tédio é boca de sacola, conta para todo mundo. Boca de sacola! Exato, dor palito pra Oi tá sabendo. Aham, aí Oi sabendo ele vai chorar pra Amélia, a Amélia já vai... Ah, não, a Amélia já sabe mesmo. Aí vai chorar pra algum interno, falar e vai contar, vai ser um... Caralho. Exato. Porque se cair, perde algum dos internos pra chegar nos ouvidos de Dr. Cobalto, é dor palito. Pois é. Ele pra meter um testão de lacre na Meredith depois. Mas Dr. Cobalto não conta pra Catherine, não. Ele é capaz de trabalhar com Meredith contra a esposa. Que isso, gente. Dr. Cobalto tão marido fiel. É. Agora que ele tá sóbrio aí por um dia. Porra. O Dr. Cobalto é a única pessoa casada que confia mais nos outros que na mulher dele, né? Ai, gente, eu amo tanto. Ah, mas também com uma mulher chatona como Catarina, né, gente? Pelo amor de Deus, Catarina é muito chata. Você vê nem Jackson, seu próprio rebento, aguenta ela, né? Mudou de lugar, né, pra não ter que ficar convivendo. Exato, o cara mudou de cidade, falou, não aguento mais você, minha tia. Mas nesse episódio vamos ter coisa, né? Bianca, não vamos? Bianca. Ah, é Bibi Comparato. Ah, sim, Michelle. E o episódio escrito por um brasileiro também, né, menino? Ah. Vamos ter episódio. Será que não era ela na roda gigante, naquela roda, não? E a gente não viu? Não, ela deve ser no caso secundário, né? Que sempre tem dois casos. Ah, é. Ela deve ser no caso secundário. E o que Bianca tava fazendo em Seattle? Passeando. Que não tiraram ela do Brasil. Se preparando pro revival, nada. Pro revival de 3%. Ah, é, vai ter a versão americana, né? 3%. Entendi. É, que agora ela vai ser Michelle. É, Michelle, vai ter Johanna, Rafael. Ah, ela deve estar estudando alguma coisa lá fora, né, menino? Vai ter Fernando. Tem emprego pra ela no Brasil, né? Atuação? Pode ser. Ai, que ódio, Zanon, que ódio. A pobre da Bibi comparada. Tadinho. Menina, você ficou sabendo que tem rumores mudando de série, né? Que vai ter um episódio musical e De Volta aos 15, terceira temporada? Vamos. Foi Gaudi que falou pra você? Eu vi. Eita, rolando no Twitter. Eita, potentes, hein? Eu vi rolando boatos no Twitter. Não foi Gaudi, mas ela estava só conversando lá, mas eu não peguei. Só vozes potentes, pergunta, né? Pra Gaudi. Lari Manu, Maísa. Maísa, vai cantar Nhenhen. E João Guilherme, né, gente? Sim, João Guilherme tem músicas belíssimas também. João Guilherme vai dublar Zé Felipe, na verdade, né? Zé Felipe vai cantar. Adoro! Eu falei pra vocês que eu gostava de uma música do João Guilherme, que eu nem sabia que era dele, descobri. Eu tinha ela no meu Spotify. Ele tem música mesmo? Ele tem músicas. Ele tem uma música super bonitinha. Jong. E aí eu não sei se é Mapa Astral o nome, eu acho que é Mapa Astral, mas ele tem várias. Deixa eu ver se é Mapa Astral aqui, vou abrir. Mapa Astral deve ser. Acho que é Mapa Astral, é João Guilherme e tal de Ana Gabriela. Ó, olha como é bonitinho. A voz, hein? É ele cantando? Ela sai que eu quero tirar. Mentira do céu. Aí tem a menina, né? Parece a mesma voz. É, porque a menina é um estilo bem, sabe, cabelinho curto, tatuado. Tal. A menina é a Ana Videla, ah, né? Ah, é Sáfica. Isso, João Gui. A menina é Midori, né? João Gui mais feminina que a menina. É Simone Coco, Side Cut. Gente, eu ouvi essa música e não fazia ideia que era de João Gui. Aí um dia eu li João Guilherme e falei, uai, será que é o João Guilherme? É Simone Gonçalves. Gente, mas eu quero Camila Queiroz cantando. Pô. Ela já cantou também, né? Queria Camila Cabelo cantando. Camila Loures, né? Ai, Camila Loures, a maior artista desse Brasil, gente. Momentos. Ai, gente. Camila Loures, a maior artista já vista nesse Brasil. Ai, ai. Mas vamos então aqui então para nossos comentários, né? Do nosso logadinho maravilhoso da semana passada. Começando aqui com um comentário do Twitter, né? Da nossa amiga Suelen, dizendo: eu ficaria horas ouvindo um logado todo de amenidades. Kkkkkkkkkkkk. Vocês são muito entrosados. Piada em cima de piada. E tudo naturalmente. Amo ouvir. Carinha apaixonada. Ai, gente, é que aqui a gente é tudo muito natural, né? E Deus tá com as pessoas que são assim, quê? É, porque quando Deus tá no meio, né? Deus percebe que tem a naturalidade, aí as coisas fluem, né? Então, tudo muito natural. A gente é alegre, né? Que é o bem. Sim, a gente é muito leve, né? A gente é muito leve. Porra, se isso é leveza. Mas o pessoal gosta do nosso jeitinho, né? Próximo comentário de Marcelinho Souza, né? Perguntando: vale ainda a pena ver Maria e Jorginho? Tenho preguiça não. De série de época. Não, não vale. Não. Economize seu tempo, tá? Próximo comentário. Olha que loucura, menino. Henrique Simão. Menino! Né? Que loucura! Não conheço. Bábado. Logadinho me ajudando a ficar saudável com caminhadas e mentalmente, por não ter visto o final de Mary George, porque no terceiro episódio eu só queria perder a memória e esquecer que a série existia. Gente, passando só pra deixar um abraço com tapinha nas costas nesses lindos. PS, estou obrigando o Léo a ver o final de Constelação pra garantir conteúdo pra vocês. Ó. Oh. PS2, cadê os comentários de Márcio sobre as barbaridades que RuPaul tem feito em Drag Race? Cadê? Cadê os comentários de Márcio? Menino, fiquei com medo no último UK vs World de tirarem Marina, né? Porque Marina ficou no bottom. De Vagina, né? Uhum. Mas aí fizeram a coisa certa, tiraram Scarlett, né? Am I the drama? Shannon? Não, Shannon foi salvo. É porque Marina, Sassi, ela é a melhor de longe, assim, ela claramente vai ganhar. Só que como o desafio foi de comédia, ela não é muito comicozinha. Aí ganhou Instant Coffee, né? Nossa fave. E Hannah... Como é o nome dela? Hannah Conda. Ficaram top e todas as duas ficaram bottom. Marina, Scarlett e a... Qual que é a outra, gente? Ah, e Grandame, que foi péssimo. É. Eu acho que a Marina foi a média. As outras duas foram também piores. Eu acho que ela não merecia ter ficado no bottom. Mas como é aquela última semana, né? Ela ficou... Uhum. E aí, tipo, eu pensei, cara, se alguém quer ter a chance de ganhar, vai ser tirando Marina. Só que assim, você tira a Marina, você vai ganhar a que custo, né? Porque você vai ser odiada por todo o fandom. E aí... Elas foram corretas e. No caso, a Hannah Conda ganhou e tirou a Scarlett. E aí ficou a final que eu achei a melhor, assim. Tinha realmente um top 4 forte. É. Marina é tipo. Marina é. Se não ganhar, a gente tem que ir pra rua protestar, porque olha, a bichinha. Sim. E quem ganhou o Belgique foi a certa também, que é a Alvilda. Ah, eu preferi a Barbada, mas. Não, muito feia a Barbada. Deu uma evoluída, mas. Feia, porra. Não mas dança acho... nada, chegou no desafio final dura. Mas eu acho que se ela aparecer mais Álvida, eu acho que é uma personagem, uma drag esquecível. Não acho, não gosto muito da Álvida. E eu também teve do Espanha, né, que ganhou, quem poderia prever que ai, nossa, ia ganhar, né? Que surpresa, hein? Depois de ter sido boninhado a temporada inteira. Olha. Quem ganhou, Boninho? Não, foi a mulher que pichadora. Foi a Davi, quê? É. A Davi Drag. Arthur. Foi a Arthur Aguiar Drag. Joga muito bem, só que o povo se encheu o saco dela. Chato. Juri de maior e melhor. Ai, ai. O que mais temos aqui? Júlia Caldas, também grande ícone também, dizendo: te falar que curti essa premiere e o episódio 2 de Grey's, hein? Acho que é por Midori, mas Helm mesmo, hein? A parada da ambulância e o carro autônomo foi ridículo demais mesmo. Beijo, gente. Beijo, Júlia. Volte semana que vem, tá? Próximo comentário. Ô, Sassi, sabe o que, que eu não contei aqui? A fofoca das meninas de Untree Hill, obrigada. Ah, é verdade. Mas acho que você não tinha contado pro público, né? Só para mim, amo. É, então não contei. Eu abri o Instagram que agora tava Hillary. Eu falei, gente, esqueci. Conta pro público. Então, meu povo, o que acontece, né? Vocês sabem que Hillary Burton, Bethany Joy e Sofia Bush fazem juntas o podcast de Untree Hill, onde elas contam todos os abusos que sofreram e tal. No Super Migas, né? Então sobreviveu a tudo. E aí, menino, descobri. Entre amigas. Aí, o que, que eu descobri, Zanon? Hillary Burton, né, que era peitão, ela lançou um livro que se chama Grimoire Girl, né, o livro é Garota do Grimório, Criando Inheritance... Por um momento eu achei que era Garota do Grelão. Do Grelão. Criando Herança com Mágica e Mischief. Ela fez esse livro incrível, que a capa é ela num círculo assim, com uma borda verde em volta, né, e aí, beleza. Aí, Joyzinha, né, que era a Hayley, lançou um livro maravilhoso que é Dinner for Vampires, A Vida em um Cult TV Show. E aí a gente descobriu, aí tem um subtítulo que é While Also in an Actual Cult. Então o que, que ela quis dizer, além do Crepúsculo aí, né, o Jantar para Vampiros? Que além da vida num show cultuado, que foi Untree Hill, ela fez parte de um culto quando ela era mais nova. E aí... A capa desse livro é um círculo dela, uma fotinha com um fundo vermelho. E aí os fãs levantaram a suspeita aí, né, de que as gatas estariam brigando porque as capas dos livros são muito parecidas. E Bethany e Hillary não se seguem no Instagram. Acredito. Então tá a Sofia seguindo as duas. Parece que Sofia parou de seguir Joy uma época também. Isso eu não constatei se era verdade, né? Então vou trabalhar com a suposição. E aparentemente Sofia tá mantendo esse vínculo entre as duas aí. Porém, esses dias elas foram fazer um anúncio, né? Um anúncio muito importante do Drama Queens. E todo mundo tava esperando. Ah, a Hillary vai sair. Afinal, o Peitão saiu de Untree Hill na temporada que elas estão gravando e tal. Só que aí o anúncio, falei pro Sassi, tava lá Sofia e Joy, né, sem Hillary, apesar de ser um vídeo gravado cada uma separado. E elas falando, gente, Drama Queens agora também no YouTube. Vocês vão poder curtir muito nossos vídeos aqui e tal. Eu falei, mas gente, e a briga? Ninguém vai falar nada, né? Foi assim, na expectativa. Continuamos sem saber. Saiu episódio novo dos Drama Queens esses dias. Vou ver se estão as três juntas. Vou tentar, né, sentir se tem um clima. Qualquer coisa eu falo pra vocês o que, que eu descobri. Opa, que Hillary postou. Aqui, né? Uma das duas, né? Sim, que Hillary postou, né? Ah, imitação não é uma forma de elogio, não sei o quê. E aí o povo já achou que era por causa das capas dos livros de vampiro tudo, de bruxa. Olha, o povo arruma cada motivo besta pra brigar, né, cara? Como pode? É. E as capas das mais comuns possível, né, cara? Aham, uma capa super, super padrão. Não exato. Gosto de padrão. Não gosto. Não, mas assim, de verdade, se elas tiverem brigado por isso, eu vou achar bem ridículo. Porque a amizade dessas meninas sobreviveu a muita coisa nessa vida, cara. Pelo amor de Deus. Não, e acabou por uma velha. Capa de livro. Pois é. Umas mona velha, gente. Umas mulher de 40 anos. Pois é, lançando uns livros ridículos com nome não sei o que de vampiro, não sei o que de bruxa. Que três pessoas vão ler, né? Exato. O público mais baixo que Sonatina. Que? Ai, vamos... Vamos montar uma briga nossa, Zanon. A gente começa a divulgar as capas, xingar uma a outra e quem sabe a gente fica famoso os dois juntos, né? Amo, adoro! Mano. A gente faz um podcast e depois anuncia, fala que vem aí o anúncio e ele vai estar no YouTube depois. Amo. Ah, o podcast no YouTube, né? Iconic. Vocês são muito marqueteiros, gosto assim. Vocês são fãs de Anti-Rio de Drama Queen, se souberem mais, me atualizei da fofoca, gente. É isso. Porque foi o povo do advogado que me contou da Sofia Bush pegando mulher, né? Sim, exato. Porque trazem informações relevantes, obviamente. Uhum. Né? Que mais temos aqui? Menino Levi Ventura dizendo: eu me choquei igual ao Léo com essa descrição da série de Ellen Pompeo. Daqui a pouco começam os vídeos e threads de comparação entre um e outro. Acreditei mesmo que Zan ia tomar os suquinhos. Mas já sabemos que o próximo passo é abrir o Only, né? Achei que tinha perdido alguma coisa nesse episódio de Grace. Mas no fim, o plot do Boca Murcha querendo demitir os internos foi só sem sentido mesmo. Não vi quase nada da pauta, mas todo domingo tô aqui prestigiando vocês. Um beijo, seus muito lindos. Bem. É a um forma beijo. Correta de prestigiar. É a forma correta, né? De você... Você... Ah, não vi nada. É porque a gente viu pra você. Entendeu? Nosso sofrimento, seu entretenimento, né? Exato. Em que momento você, na sua sanidade mental, ia assistir uma série chamada Chicken Nugget? Nossa. Bandidagem. Bandidagem. Momentos, né? Tem coisas que só o logadinho faz por você. Olha, quase a vida do Brasil. Só faltou um. É Brasil do Brasil! É o Brasil do Brasil, exato. Daqui a alguns meses, quando indicarem Chicken Nugget em outros podcasts por aí, dizendo, ah, é uma novidade que eu vi esses dias, vocês vão lembrar que eu vi aqui antes. O Joaquim veio da aqui Rota, primeiro. Né? Uma série que fez uma protagonista que é um Nugget. Exatamente. Próximo comentário aqui, lá do Spotify, né, de Virnia Martins também, maravilhosa, também tem comentado sempre aqui, dizendo, queria dizer que já aderia Luva de Predeiro do Brás e Megamente são meus apelidos favoritos. Kkkkkkkkkk. Assisti Pedido Irlandês e não tinha como ser mais chato. Esperava pouco e recebi menos ainda. Amo! Amo que os nossos ouvintes são rabugentos igual a gente. Próximo comentário de Ana Paula Abreu, que estava desaparecida, mas reapareceu nos comentários. Ana Paula Abreu, ó, tá aqui com logadinho há muitos anos, dizendo: episódio maravilhoso, escutando na hora do BBB, porque só assim para aguentar as fadas. Próximo comentário de Luiz Felipe, né, que eu obrigo agora ele a comentar toda semana, dizendo: eu quero Dalton Nabe 3, você e Darlan só. Grey's Anatomy voltou com essa cena maravilhosa do carro robô. Ansioso pelas próximas semanas. Próximo comentário de Dan Leite dizendo: cadê os comentários de semanais de 911? Aguardando. Migo, vai ficar aguardando, porque acho que só eu tô vendo 911 atualmente, né? Zanon já partiu desse barco. Mas eu vi o crossover com o Greta. O que, o 9-1? Mas eu te dou... É. Você não tá vendo mais? Você largou, né, amigo? Eu tô. Não, menino, já vim até aqui, vou assistir. Tô assistindo querendo morrer, mas tô assistindo. Então, semana que vem, a gente fala da conclusão da Premiere, né? 3 episódios, né, amiga? A gente fala semana que vem da conclusão da Premiere. Nossa, 3 episódios então, semana... pra concluir a Premiere? Aham. Uh-huh. Geralmente é bom, né? Essa vez eles... Inventaram muito. É. Inventaram muito. A gente prefere um desastre natural, né? Não, mas eles inventaram... Só volta a ver quando tiver homem se pegando. Eles sempre me prometeram, nunca veio. Nunca veio. Então, Dan, semana que vem vamos falar de 9-1, tá bom? Vamos falar da premiere aí, gloriosa, dessa série, que a gente gosta bastante ainda, né? A gente gosta dos personagens, na verdade, né? Próximo comentário de Lucas Tinoco também, tá aqui com a gente toda semana, dizendo: precisei de 10 minutos para parar de rir com o Leózio recitando o já clássico: de tanto tropeçar nas portas, acabei caindo em mim. E amei a indicação de Mulheres no Ônibus. Menino, esse episódio dessa semana de Shadow Bus foi também maravilhoso. Com o número musical do Scott Foley rasgando as roupas ao som de My Pony, gente. Foi maravilhoso. Merecinha sedenta. Ai, sedentíssima, gente. Julie Plec nunca decepciona. Ai, ai. E último comentário aqui de Gabi Fernandes dizendo: não vi nada da pauta, mas o Logadinho alegrou meu dia e me preparou para a semana. É isso, a gente tá aqui para isso. Pra gente ser os bobos da corte de vocês, tá? A gente tá aqui pra ser os bobos da corte de vocês, alegrar o dia de vocês, tá bom, amigos? Então, essa semana tivemos poucos comentários, tá? Tivemos comentários, mas tivemos poucos comentários se comparado com as últimas semanas. Deixem comentários. Deixem comentários. Ainda mais semana que vem é edição 399, tá? Estamos chegando aí ao marco de 400 edições do Logadinho, tá bom? E, assim, ouvi rumores, boatos, de que Taylor Rocha fará participação no episódio 400. Ouvi dizer. Eita, segura esse comeback. Ouvi dizer. Ouvi dizer que Taylor Rocha vai estar no episódio 400. Mas vocês comentando pouco, já não garanto, né? Eu não vou ter dinheiro para pagar o cachê. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Vamos para merchans e despedidas, começando com ele, que agora vai trocar o seu treino de braços, Massano. Menino, me acompanha no plot lá no Twitter, que eu troquei meu treino de braço, não estou conseguindo levantar meu braço de tanto que tá doendo. E agora vai vir meu braço. Vou jogar pelado na piscina, hein? Vou igual o Matheus. Não vai conseguir nem tapar a bingola dele lá. Com a mão, né? É, com a mão, tem que pôr a toalha. É isso, gente. Segue lá para reclamações do Big Brother, do treino. É isso, gente. Meu conteúdo é esse. É básico, mas é real. Pessoas reais. Corpos reais. Corpos reais. Amor. E você, Leozinho? O que nos aguarda, né? Literalmente, audiamente, o que nos aguarda nas próximas semanas? Ou melhor, nessa próxima semana. Literalmente não vou falar nada, não, que você sabe que, né, o ritmo da escrita aí é outro. Mas no set tivemos aí o meu episódio, né? Como eu já tinha falado semana passada, prestigiem lá, revelações. Eu amei. E teremos aí no próximo set casos a discussão se vale a pena você se envolver com alguém que a família só tem gente feia, né? Mulher. Salsa quase engasgou com esse caso. Gente, foi tão maravilhoso. Porque a gente não tava preparado. Tanto, a gente não tava preparado. Mas foi maravilhoso demais, gente. E aí, fora isso. Eu perfume no Cebolinha, né? Ah, é. Fora isso, tava reparando, né? Ouvindo o seu arquivo confidencial. E passado que de repente você jogou o meu nome assim. No meio das coisas, assim, jogou meu nome. O que, né? Eu falei? Me acusando, falando assim, ai, levamos Sassi lá nas boates pra ver se Sassi pegava homem. Jogou meu nome na lama. Não falei que era pra ver se você pegava homem. Falei que a gente queria que você pegasse homem. A gente tava nesse processo e você não aceitou. Jogou meu nome, assim, do nada. Eu, gente, até voltei e falei, mas a gente falou meu nome? Me expondo, cara. Eu só falei que a gente tava dedicado a ser seu cupidão e você não tava na vibe. Exato. É, mas eram outros tempos, né, amigo? Agora, 2024, quem sabe? Porra, pega o primeiro momento. Ai, momento, gente. Mas então, lembrando que você pode apadrinhar esse podcast no patreon.com/logado2gs aí, a partir da menor cotinha. Faz diferença ajudar, né, manter servidor. Ainda temos site, né? Ainda tem o site. Então é importante aí para poder fazer a manutenção. E muito importante, gente, deixe seu comentário. Não vi a pauta, deixe comentário. Vi a pauta, deixe comentário. Não gostei de vocês, deixe comentário. Gostei de vocês, deixe comentário. Zanon, faz esse treino aqui de perna, deixe comentário. Zanon, não toma suco, deixe comentário. Entendeu? É isso. Deixe comentário. Muito importante. Deixa comentário. Tá bom? É isso. Leózio, quero fotos de caramelo, deixe comentário. Entendeu? Uhum. É isso. Muito importante. Tá bom? Então, é isso, meus queridos. Até. Já me perdi, gente. Até a próxima. E tchau. Compra o meu perfume. Brasil do Brasil.